Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria prosseguir aqui no tema que foi enunciado ali naquela apostila 2 metros, ilustrando como aquela concepção, sobretudo uspiana, da fidelidade ao texto filosófico é totalmente insuficiente. Não que ela seja errada em si, não, está muito certo, é claro que você tem que se ater aos documentos que você possui, entre os quais a obra escrita do filósofo, é o principal. Mas isso nem de longe basta. Na verdade, esse método ele se baseia no pressuposto absolutamente inaceitável, no mínimo arriscado, de que o texto filosófico, as obras filosóficas, dão um testemunho suficiente do pensamento do filósofo, ou pelo menos um testemunho fidedigno. E o fato é que ao longo da história nós observamos muitos casos em que o texto antes camufla o pensamento do que o expõe. Isto é uma coisa. Quem se preocupou muito com este aspecto foi Leo Strauss. Leo Strauss fez vários estudos da camuflagem verbal, por exemplo, em Spinoza ou em Maquiavel. E nós, evidentemente, não podemos esquecer que se existe uma camuflagem, se existe um intuito deliberado de dar uma certa impressão enganosa para produzir um efeito social, cultural, histórico, então é claro que o texto por si mesmo, longe dele ser, vamos dizer, o documento fundamental, ele é apenas a pista inicial do crime. E isso acontece num número assombroso de casos, inclusive alguns celebérrimos, né? E o mais célebre de todos, certamente, é Descartes. Eu creio que nós não estudamos aqui aquela minha apostila sobre Maquiavel, estudamos nesse curso aqui ainda não, né? Então, às vezes, um documento pessoal deixado pelo filósofo chega a ser mais importante do que toda a sua obra publicada, porque ali às vezes está a chave da coisa inteira. Existem vários depoimentos que Maquiavel deixou sobre a sua vida que são absolutamente decisivos para a compreensão da sua obra e dando indicações que você jamais obteria pelo puro estudo dos textos publicados. Mas a mesma coisa acontece com Descartes, acontece até de uma maneira mais sutil e, posso dizer, até quase mais perversa do que no caso de Maquiavel. Eu vou ler aqui um parágrafo, uma confissão feita por Descartes no tempo em que ele vivia na Holanda. Ele dizia, prestem atenção, infelizmente eu não me lembrei de fazer um PDF desse texto aqui, mas eu vou fazer. Esses dados eu estou tirando de um livro espetacular, escrito por, na verdade é um historiador literário, não é um filósofo, chamado Etienne Couvert, C-O-U-V-E-R-T, Etienne com dois N's, Etienne Couvert. Escreveu uma obra monumental em 4 volumes que chama De la Gnose al Ecumenisme, De Gnose ao Ecumenismo. E eu estou tirando isso do primeiro volume dele, capítulo 4. Mas esse texto que eu vou citar agora, esse depoimento, ele não é uma coisa desconhecida, já foi citado muitas vezes, mas eu tenho a impressão que o citam mais para colocar uma segunda camada de camuflagem em cima do sentido do que ele está querendo dizer aqui, do que para compreender realmente qual é o objetivo com que Descartes escreve essas palavras. Preste atenção, aspas. Do mesmo modo que os atores prudentes, para que ninguém veja a vergonha que sobe à sua face, se vestem do seu papel, do mesmo modo, no momento em que vou subir à cena do mundo, da qual até agora não fui senão espectador, eu caminho mascarado. Isso aqui é depoimento importante, porque o que é subir à cena do mundo? Quer dizer, desempenhar um papel público, e, portanto, publicar suas obras. Né? Todas as obras de Descartes são de obras já da maturidade, e durante muito tempo levou uma vida relativamente obscura. Então, quando nós perguntamos assim, mas por que Descartes teria necessidade de se esconder precisamente no momento em que ele está se mostrando? Quer dizer, para que subir à cena do mundo se é para se esconder ao mesmo tempo? A explicação convencional, repetida milhares de vezes, é que Descartes tinha medo do santo ofício, medo da Inquisição, que pudesse ser acusado de alguma coisa. Então, para evitar isso, ele tinha que mascarar um pouco os seus pensamentos, tá certo? Mas eu acho que isto não esta desculpa é inaceitável por dois motivos. Em primeiro lugar, porque Descartes proclama tantas e tantas vezes que o seu objetivo é converter os pagãos e promover a apologia da religião cristã, que dificilmente à primeira vista algum inquisidor notaria ali algo de suspeito. E em segundo lugar, a parte, vamos dizer, mais decisiva do trabalho de Descartes foi toda desempenhada na Holanda, que era um país protestante, onde o santo ofício nada poderia fazer contra ele e onde ele era protegido pelas autoridades e por toda a comunidade protestante. A maior parte dos amigos de Descartes eram pastores protestantes. E ele, embora se declarando católico o tempo todo, ele teve, quando ele teve uma filha ilegítima chamada Francine, ele a mandou batizar na igreja protestante. Quer dizer que ele estava muito bem encaixado no ambiente protestante da Holanda e não tinha absolutamente nada a temer do santo ofício. Levou muito tempo para que alguém percebesse alguma coisa de errado nas obras de Descartes. Né? Claro que houve objeções, tal, mas a periculosidade do que estava ali dentro levou muito tempo para perceber. Então, se ele tinha necessidade de caminhar mascarado, não é por temor de uma represália imediata, mas porque ele tinha algum outro objetivo que não coincidia com, vamos dizer, as finalidades declaradas da sua obra. Então, havia um motivo para a sua camuflagem. Quer dizer, se nós compararmos isso com os depoimentos de Maquiavel, que mais tarde nós vamos ler aqui, eu tenho uma apostila de 50 páginas sobre Maquiavel, que eu já reescrevi 50 vezes, toda hora acrescentando uma coisa, colocando outra, e que é um caso assim tão rico e complexo quanto Descartes. E Maquiavel, ele tem uma linha numa das suas cartas que ele diz o seguinte: eu jamais digo a verdade tal como eu a vejo, e quando eu encontro alguma verdade, eu trato de escondê-la o mais possível para que ninguém a perceba. Tá certo? Então, isso quer dizer que nem tudo na obra de Maquiavel é mentira, mas para encontrar a verdade lá, você vai ter que cavar muito até você saber do que se trata realmente. Primeiro, você saber o que Maquiavel quis dizer realmente, e segundo, se aquilo que ele disse realmente, aquilo que ele quis dizer, coincidia com aquilo que ele acreditava. E, em terceiro lugar, saber se aquilo que ele acreditava coincidia com a verdade tal como estava ao alcance dele ou não. Então, você tem três camadas que você precisa escavar ali para você entender aonde você está se movendo, né, do que se trata. Em Descartes, exatamente a mesma coisa. Ou seja, compreender o pensamento do autor tal como está expresso nos seus textos não é tudo. Porque o que está expresso ali não é o que ele pensava, mas o que ele quis que você pensasse que ele pensava. Essa quer dizer, portanto, só, vamos dizer, você tem que ler a coisa na clave, não só da função denominativa, das três funções do Karl Bühler, mas da função expressiva e da função apelativa. Quer dizer, ao mesmo tempo ele está fazendo afirmações sobre a realidade do mundo, sobre a estrutura da realidade, ele está expressando algo que ele sentiu, que ele viu, que ele pensa, e ele está exercendo uma ação na cabeça do leitor. Frequentemente, é natural que você, que as pessoas pensem, tenham como, quase como uma reação espontânea, acreditar que a clave principal das obras de filosofia é a função denominativa, quer dizer, as obras de filosofia dizem respeito à realidade. Uma obra de filosofia se constitui de sentenças sobre a realidade das coisas. Mas, às vezes, por baixo dessas sentenças sobre a realidade das coisas, você tem não uma visão real que o indivíduo teve, mas algo em que ele quer que você acredite. Isso significa que ele não precisa acreditar totalmente naquilo, pode acreditar só parcialmente, ele quer desencadear um efeito. E quando você lê uma obra de filosofia sob este aspecto, às vezes você descobre que a função apelativa é a que predomina. Quer dizer, ela não se trata, vamos dizer, de uma concepção intelectual sobre a realidade, mas se trata de uma ação que está sendo empreendida. Esta ação pode ser tão sutil que os efeitos dela só se manifestam depois de muitos séculos. E somente quando esses efeitos se tornaram visíveis, é que você entende o sentido da obra. O sentido, no caso, não significa, não quer dizer o significado das palavras, o significado das sentenças, mas o objetivo, a meta, o espírito que orienta a coisa inteira. E quando que nós devemos procurar este tipo de significado, essa função apelativa do texto, por baixo da função denominativa? Quando você, lendo o texto na pura camada denominativa, isso é como um conjunto de afirmações sobre a realidade, você esbarra em contradições e impossibilidades, vamos dizer, excessivas. Então, e sobretudo quando, vamos dizer, essas contradições e essas incongruências não podem ser explicadas por inépcia, por incapacidade do autor. Quer dizer, o autor se revela um sujeito inteligentíssimo e, ao mesmo tempo, coloca ali contradições e incongruências que até uma criança perceberia. Tá certo? Neste caso, então, eu falo, peraí, ele está escondendo alguma coisa, ele não está dando ponto sem nó, alguma outra coisa ele está querendo. Então, neste caso, você tem que supor que, além do sentido explícito, existe um intuito, uma ação que ele está empreendendo sobre a cabeça do freguês, tá certo? Visando a produzir algum efeito. Pode ser um efeito político, um efeito cultural, um efeito na ordem religiosa, etc, etc. E no caso de Descartes, esse efeito leva muito tempo para ser produzido. E eu creio que somente a partir do século XIX se torna claro realmente o que é o cartesianismo. Então, dois séculos depois de publicada a obra, então, né? E hoje em dia, então, está mais claro do que nunca. Então, eu vou ler alguns trechos aqui do Etienne Couvert, que depois eu vou colocar online para vocês. Eu me lembro de ter mencionado já aqui, algumas aulas atrás, a questão dos... quando nós lemos o apostila Os Dois Métodos, eu mencionei os famosos sonhos, né, que Descartes teve, e que diz ele que orientaram, então, o sentido todo da sua vida filosófica. Tá certo? Então, é preciso admitir que, embora Descartes relate a sua descoberta fundamental, a descoberta do cogito, né, a descoberta da função estruturante do ego, tá certo? O ego como centro e pilar da realidade, embora ele descreva isso como o efeito de uma longa pesquisa, de um longo trabalho crítico que ele fez, quando nós voltamos atrás e investigamos esses sonhos, você vê que já está tudo dado ali no sonho. Então, não é que uma coisa exclua a outra. O sujeito pode ter uma inspiração inicial e depois levar um tempo para que aquilo se desenvolva por outros meios. Mas esse sonho nos coloca, ao mesmo tempo, na pista da origem da ideia do cogito e também contém a explicação desse parágrafo onde ele diz que caminha mascarado. Quer dizer, qual a necessidade da máscara? Excluído o temor da Inquisição, que não funcionava na Holanda, então deve ter alguma outra explicação. Então, em 10 de novembro de 1619, Descartes se encontrava na Suábia, onde teve contato com vários membros de uma seita de tipo rosacruciano, né? E a um desses membros, Isaac Berkman, ele disse o seguinte: eu estava adormecido e você me despertou. Isso quer dizer que provavelmente recebeu algumas iniciações ali que abriram então a mente dele para algo que lhe pareceu ser a verdade. Ele teve uma espécie de iluminação gnóstica. Então, nesse dia 10 de novembro de 1619, ele sonha que um vento impetuoso ele estava caminhando para a capela do Colégio de La Flèche, que era um colégio jesuíta onde ele havia estudado, e ele estava indo rezar na capela de La Flèche. E então um vento impetuoso o desvia, né, da igreja. E ele diz que ele estava sendo empurrado em direção à capela por um espírito mau. O espírito mau estava levando a capela para rezar. Então vem um vento impetuoso e o desvia, desvia do caminho. E ele diz: este vento era o sinal do espírito da verdade que descia sobre ele para possuí-lo. E daí ele aparece assim no ar um verso: Quod vitae sectabor iter? Que caminho de vida eu devo seguir? E logo em seguida aparece também em latim as palavras est et non, sim e não, ao qual ele dá imediatamente uma acepção quase pitagórica ou também parmenídica, quer dizer, existe o caminho da verdade, o caminho da falsidade. Então, é nesse momento que ele se desvia do Colégio de La Flèche, da capela do Colégio de La Flèche, e experimenta, diz ele, um brusco e súbito deslumbramento. Então, nesse brusco e súbito deslumbramento, é evidente que estava ali condensadas todas as intuições filosóficas fundamentais que ele iria desenvolver mais tarde. Mas, digo, mas onde você já viu um espírito mau conduzir o sujeito à igreja para rezar? Né? E onde já se viu o espírito da verdade desviá-lo da igreja, por qualquer motivo que seja? Então, nós vemos que todo o restante da obra de Descartes é um empreendimento, não digo de demolição da tradição filosófica anterior, porque ele jamais a discute, em parte alguma discute, né? Ele faz exatamente com o leitor o que este vento impetuoso fez com ele. Ele desvia do caminho, chama a atenção para uma outra coisa e você esquece, né, do que você estava indo fazer. Então nós podemos dizer que a tradição aristotélica e escolástica, a partir dessa época, ela não é derrubada, não é discutida, não é contestada, ela é desviado. Quer dizer, o sujeito se desvia dela e presta atenção em outras coisas. Então aparecem novos temas, como se diz hoje, um novo paradigma. Um novo paradigma é uma nova chave total interpretativa, na qual as questões discutidas antes cessam de fazer sentido e aparecem então novos problemas, novos temas que estão mais adequados à situação que a própria mudança de paradigma criou. A mudança de paradigma consiste em tornar você mais adequado a ela própria. Então, como mudou o paradigma, então você vai ter que pensar em outros assuntos, outros temas, levantando outras perguntas que são mais adequadas a essa nova situação que a própria mudança de paradigma criou. É exatamente isso que faz René Descartes. Então, uma das mudanças fundamentais que Descartes coloca, sempre, vamos dizer, sob o aspecto, sob a aparência, a mais ortodoxa e até carola possível, né? Ele vai introduzir certas noções que vão mudar completamente a noção que as pessoas têm de Deus e das suas relações com o mundo criado, E essa mudança vai ser tão profunda que ela vai durar até hoje. E ninguém se lembra qual é a origem, né? Então, diz ele, presta atenção. Que me deem a extensão e o movimento e eu refarei o mundo. Ou seja, quer dizer, Deus fez o mundo na base da extensão, medida e do movimento. E que se ele próprio, Descartes, ou qualquer um de nós, tivesse na mão o controle desses dois elementos, nós criaríamos o mundo. Aí prossegue. Ainda que a vontade de Deus tenha uma potência material incomparavelmente maior que a minha, nem por isso deixa de ser verdade que ela espiritualmente não é maior do que a minha, na medida em que a minha vontade é o poder de fazer uma coisa ou deixar de fazê-la, de afirmar ou negar, de seguir em frente ou fugir. Preste atenção. Então, qual é a diferença entre Deus e o homem? Deus tem mais força física, mas a liberdade interior de que Deus desfruta, quer dizer, o poder de fazer ou não fazer, de dizer ou calar, etc., etc., ou seja, a total liberdade de decisão, sob esse sentido, Descartes diz que nós somos iguaizinhos a Deus. Então, a única diferença substantiva entre o homem e Deus é que Deus tem mais força física, Deus possui o controle da extensão e do movimento. Então, vamos dizer, esse é um parágrafo em que talvez não tenham prestado muita atenção na época, né? Mas, viram aqui, de acordo com a doutrina da Igreja, Deus, muito antes dele criar o universo físico, ele tinha criado todo o mundo espiritual, todo o mundo dos anjos. Não é isso? Então, se Descartes diz, olha, a única diferença entre eu e Deus é que ele tem a força física, quer dizer, ele pode criar entre entes físicos, mas espiritualmente somos idênticos, então seria o caso de dizer para Descartes, então faz aí, então crie um anjo aí, imediatamente. Não é isso? Ele não poderia criar, né? Então, a definição de Deus, vamos dizer, como o criador do universo material, ou seja, aquele que estruturou o mundo material e o pôs para funcionar, é uma definição exclusivamente moderna. Isso aí você não encontra, né, nada da escolástica, nem nos primeiros padres, nem coisa nenhuma. Quer dizer, quando se fala do Deus criador no contexto da doutrina católica, está falando de algo que transcende infinitamente, quer dizer, a criação do mundo material. O mundo material, que você lê lá no Santo Tomás de Aquino, né, o mundo material vem depois de uma sucessão de determinações anteriores. Toda a estruturação das hierarquias angélicas, etc., etc., né, que, então, criam o campo de possibilidade dentro do qual será possível a criação do mundo material. Descartes salta sobre tudo isso e cria, então, vamos dizer, um dualismo onde há um Deus puramente espiritual que miraculosamente tem o controle do mundo material e, do outro lado, um espírito que também miraculosamente, o espírito humano, não tem poder sobre o mundo material. Então, quando é a separação, por um lado aparece a separação absoluta de espírito e matéria, né? Sem nenhuma mediação no meio. Em segundo lugar, a função de Deus fica reduzida, quer dizer, a de criador do mundo material. Mas o mundo material, uma vez constituído, ele tem já as suas próprias leis e ele pode continuar funcionando indefinidamente sem nenhuma intervenção da providência divina. Então Descartes elimina a providência. Deus criou o mundo e não interfere mais a partir daí. Esta é a concepção que vai aos poucos se impor dentro do próprio meio cristão e constituir, vamos dizer, a noção popular de Deus que se tem hoje. Então, por outro lado, quando Descartes cria o método, já que comenta Etienne Couvert, isso quer dizer que o homem é igual a Deus por seu espírito, mas que lhe falta a força material. Deus não ultrapassando o homem, senão pela criação da matéria. O que quer dizer também que o espírito é inteiro reduzido à vontade, e que esta vontade é, por sua vez, reduzida à indiferença do julgamento em relação aos bens particulares finitos e limitados. Quer dizer, a capacidade que você tem de escolher, uma espécie de capacidade criadora da vontade, né? Ou seja, não existem bens objetivos que determinem a sua vontade. A vontade está livre para escolher o que ela quiser, tá certo? Então, na concepção tradicional, claro, a vontade tem essa liberdade, mas existe uma escala objetiva de bens que não são determinados pela vontade. Então, vamos dizer, ela escolhe ou entre o mal e o bem, ou entre um bem maior, um bem menor, quer dizer, tudo isso, toda essa escalaridade do bem não depende da vontade. Então, ela está livre para escolher, mas não totalmente livre. Por quê? Porque ela é também determinada pelo intelecto, que percebe na constituição dos entes objetivos o seu bem e o seu mal. Qualquer pessoa pode testar isso. Quando você vai tomar uma decisão, tá certo? Você escolhe entre bens, mas esses bens não é você que está criando. Você os encontra. Quer dizer que se eu fizer isto, vai resultar tal e qual coisa boa ou má. E se eu fizer aquilo outro, vai resultar tal ou outra coisa. Vamos dizer, este conjunto de relações de causa e efeito, né, entre a escolha e consequência, não é determinado pela vontade. Né? E esta escalaridade do bem objetivo, isso faz parte da criação. E tudo isto desaparece. Só sobra, vamos dizer, um mundo composto de extensão e movimento, por um lado, e por outro lado, uma vontade absolutamente livre que faz o que ela quiser e que não é determinada por nenhuma escala objetiva do bem e do mal. Então, tem a famosa tese do Lívio Teixeira, que já me referi aqui, sobre ensaio sobre a moral de Descartes, onde ele realmente demonstra que, embora Descartes seja conhecido como um filósofo racionalista, toda a sua moral é uma moral de tipo voluntarista, quer dizer, baseada mais na vontade do que na razão, tá certo? Sendo então, nesse sentido, por espécie de precursor de Nietzsche. Então, a vontade que não é determinada por nada, por nenhuma escala objetiva de bens, ela é assim por quê? Porque o mundo objetivo é constituído, segundo Descartes dirá mais tarde, tão somente, vamos dizer, da medida e do movimento, da extensão e do movimento. Quer dizer, é um mundo puramente físico, né, onde nenhuma determinação do bem ou do mal está contida objetivamente nas criaturas, né, e onde, portanto, a vontade está livre para escolher, porque o mundo em volta não tem significado moral. Não existe bem e mal externo ao homem. Quer dizer, o homem escolhe o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Então, prossegue aqui o Etienne Couvert. Descartes não compreendeu aqui a analogia do ser, que é uma similitude e não uma igualdade nas relações, ao passo que os termos relacionados são radicalmente heterogêneos. Ou seja, há de fato uma analogia entre Deus e o homem, no sentido de que Deus cria o universo, não somente o universo material, mas cria também as próprias almas humanas, né? Tá certo? E os espíritos angélicos, etc., etc. E o homem é também capaz de fazer ou de criar, entre aspas, alguma coisa. O certo não é dizer que o homem cria, o homem simplesmente fabrica, né? Ele fabrica, ele monta, quer dizer, ele opera sobre elementos recebidos do mundo externo que ele articula de uma outra maneira. Então, vamos dizer, a palavra criação é um pouco exagerada nesse caso, né? O homem não cria, mas o homem faz, é o homo faber, ele faz alguma coisa. Na medida em que ele faz, ele tem uma analogia com Deus. Nós não podemos dizer, vamos dizer, que os animais, nesse sentido, fazem nada. Mesmo onde você vê animais que constroem coisas, eles constroem sempre igual, sempre sob o mesmo padrão, quer dizer, eles não inventam nada. Está certo ao passo que o homem está sempre buscando novas e novas maneiras, as mais extravagantes, de combinar os elementos da natureza para produzir entes que não existem na natureza. Ao passo que, se você for, por exemplo, as formigas montando um formigueiro, um cupim montando um cupinzeiro, um castor montando um dique, uma coisa assim, ele fará isso sempre da mesma maneira, com a mesma regularidade e repetitividade com que a própria natureza opera. Tá certo? Então não se pode dizer que esses animais acrescentam nada à natureza. Mas quando você vê a multidão de máquinas, de equipamentos, etc., etc., que o ser humano produziu e que não existem na natureza absolutamente, né? Se você pega, vamos dizer, um simples automóvel, que é um ser inanimado que caminha, né? Isso não existe na natureza, nada se parece com isso na natureza, né? Então, na medida em que o homem faz, fabrica, então ele tem um aspecto criador. Então existe uma analogia, uma mistura de semelhança e diferença. Ele é semelhante a Deus porque ele faz alguma coisa, ele produz algo, mas é diferente de Deus na medida em que Deus cria do nada e cria o próprio ser humano. Não é isso? Então, Deus cria elementos que, por sua vez, são criadores de certa maneira, né? De maneira analógica. Então, diz aqui o Etienne Couvert que Descartes toma, vamos dizer, uma semelhança, uma analogia, como se fosse uma igualdade, né? E aí não há somente diferença de grau entre a ação de criar e a de fabricar. Existe uma diferença de natureza. Ou seja, a fabricação do produto pelo ser humano não é a mesma ação que Deus empreende ao criar o universo e ao criar as próprias almas humanas. Né? No entanto, a analogia incide sobre a relação que existe entre o Criador e sua criação, por um lado, e entre o obreiro e sua obra, por outro lado. Então, aí já se vê a ideia que surgirá mais tarde com Newton e Descartes do Deus relojoeiro, quer dizer, ele montou um relógio, deu corda ao relógio, o relógio continua funcionando sem necessidade de novas intervenções. Embora Descartes não subscreva esta ideia, mas ele até prega a ideia, vamos dizer, da criação permanente, quer dizer, que Deus está criando o universo a todo momento. Esta comparação que ele faz entre a liberdade de Deus e a liberdade do homem já contém implicitamente esta ideia do Deus relojoeiro que, sob a forma, vamos dizer, do mecanicismo newtoniano, tal como explicado, tal como exposto mais na versão de Voltaire do que do próprio Newton, se tornará dominante durante todo o século XVIII e XIX. Então, a partir dessa concepção hipertrófica da liberdade humana é que Descartes opera a torção na qual o eu consciente se tornará, vamos dizer, o eixo de construção do universo. Então, a partir dali, diz Etienne Couvert, não é que a luz esclareça a coisa para que ela se torne visível, mas ela esclarece o interior do nosso espírito para que ele apreenda em si mesmo, vamos dizer, as ideias e as formas das coisas. Descartes colocará, vamos dizer, como o supremo critério de veracidade a clareza e distinção das ideias, né? Nós dizemos que uma ideia é clara quando ela não se confunde com nenhuma outra. E dizemos quando ela é distinta, quando as suas partes internas não se confundem umas com as outras. Então, clareza pela diferença com outras ideias e distinção pela diferença entre as suas partes. E Descartes diz que o critério de veracidade é clareza e distinção. Quer dizer, quando ele, dentro dele, concebe uma ideia com plena clareza e distinção, ele admite que essa ideia é verdadeira. Tá certo? Então, isso quer dizer que Mas, ao mesmo tempo, ele considera todas as percepções que nós temos de todos os objetos como ideias, quer dizer, como coisas que se passam na nossa mente. Né? É a mesma coisa que dizer, olha, se eu enxergo algo, é porque o meu olho está enxergando. Então, isso é uma atividade que é do meu olho. Eu digo, sim, mas o olho não tem a capacidade de produzir aquilo que ele vê. Tá certo? Você observa, pode concluir isso facilmente quando você testa a atividade de um sentido pelos outros sentidos. Por exemplo, se você vê uma banana, você pode comê-la e sentir o gosto de banana, mas se você simplesmente concebe uma banana, a banana que você concebe não tem gosto de banana, absolutamente. Né? Então, você não pode comê-la. Então, vamos dizer, os objetos da vida real, eles têm esta multilateralidade que a nossa mente não consegue reproduzir. Tá certo? Então, isso quer dizer, vamos dizer, que quando Descartes transforma o critério de veracidade, antes era tido como a coincidência entre o acordo ou a harmonia entre o que é pensado e o que aparece no mundo exterior. Então, Descartes muda este critério e o transforma num critério puramente interior, critério de clareza e distinção das ideias. Então, a clareza e a distinção passa a ser o elemento fundante de todo o universo da filosofia. Mas aí nós temos o seguinte problema, que é assinalado pelo próprio Étienne Couvert, é que a clareza e a distinção não são qualidades primárias que você possa, vamos dizer, apreender já desde o início. Elas são resultado de uma elaboração. Quer dizer, você tem que fazer uma análise crítica para você poder chegar, vamos dizer, a clareza e distinção. E muito antes de você ter clareza e distinção sobre o que quer que seja, você já tem a percepção de milhares de objetos que te cercam. Tá certo? Então, vamos dizer que a experiência primária do ser não é de maneira alguma clara nem distinta. É, por assim dizer, uma presença multitudinária e confusa, no mais das vezes. Mesmo a percepção do nosso mundo interior, né, isso você vê, né, os nossos sentimentos, por exemplo. Quantas vezes os sentimentos não aparecem mesclados e difíceis de definir? Não é isso? Então, a clareza e a distinção só aparecerão quando você fizer, vamos dizer, um exame crítico retroativo dessas ideias, e não se pode fazer isso sem um aprendizado. Este aprendizado, por sua vez, depende da cultura adquirida, depende até de você ter estudado filosofia. Tá certo? Então, isso quer dizer que o que Descartes vai colocar, vamos dizer, como princípio fundante, não é de maneira alguma um princípio fundante, tá certo? Mas é o resultado de uma elaboração altamente complexa. É aí que está a raiz daquilo que eu assinalei na apostila sobre o próprio Descartes, Descartes e a Psicologia da Dúvida, onde eu digo que ele se propõe fazer uma autobiografia interior. Então ele começa a falar do seu eu concreto, resistente, etc., etc., e de repente ele passa a falar do eu filosófico, né? Constituído de pura consciência de si mesmo, que já não é o eu biográfico dele, mas é um eu filosófico, um eu abstrato, universal, e que ele passa de uma coisa para outra sem ele perceber que passou. Quer dizer, ele passa de uma narrativa autobiográfica a uma dedução lógica. Tá certo? Então, essa segunda parte não tem mais validade biográfica, ele não está falando, contando coisas que efetivamente aconteceram, mas está deduzindo coisas que teoricamente aconteceriam a qualquer eu que fizesse a mesma análise. Então, aí existe uma espécie de repentino salto para fora das condições reais da experiência e passagem a uma outra esfera que é puramente racional e dedutiva. E Descartes aparentemente não percebe que ele passou de uma coisa para outra. Então, a raiz disso está efetivamente já está colocada nesta ideia de que a verdade chega a nós através de ideias claras e distintas, quando, na verdade, muito antes disso, ela chega através da presença difusa de um universo inabarcável e frequentemente vago. Hein? E, por outro lado, ela também nos chega através do aprendizado, da tradição cultural, etc., etc. Então, para nós podermos elaborar, chegar a qualquer verdade que seja, nós precisamos desse duplo aporte. A aporte, primeiro, da presença das coisas, né? E da nossa própria presença às coisas. Em segundo lugar, precisa toda a tradição cultural que nos ensinou a falar, a raciocinar, que nos fez estudar a filosofia, etc., etc., etc. E quando nós buscamos qual é o fundamento que está por baixo de tudo isso, de maneira alguma nós encontramos ideias claras e distintas. É? Vamos dizer, a presença do ser, é claro que é um elemento primário. Se não existe presença do ser, nenhum problema se colocaria. Tá certo? Porém, nessa presença do ser, não se consegue nem mesmo distinguir o que é exatamente a presença das coisas a nós e a nossa presença às coisas. Isso tudo aparece misturado. Né? Por exemplo, as coisas de que você tem medo. Você pode dizer, esse medo está exclusivamente dentro de você ou está na coisa temível, né? Por exemplo, você tem um cachorro pitbull rosnando para você. Ele é temível em si mesmo, tá certo? E você, é importante, tem medo dele. Aonde termina o elemento objetivo, quer dizer, o caráter de coisa temível que está no objeto, e onde começa o seu medo como enquanto acontecimento puramente subjetivo. Se as duas coisas fossem absolutamente separadas, você, quer dizer, não haveria relação, não haveria conexão entre o fato de você ter medo e o fato de você estar diante de uma coisa temível. Então você poderia ter medo de qualquer coisa. Eu olho para a parede e fico com medo dela. Não é assim que as coisas acontecem. Quer dizer, esta mescla, essa zona de interseção nebulosa entre o objetivo e o subjetivo, ela faz parte da própria experiência primária da realidade. Quer dizer, não há ali nada de claro e distinto. Acontece que Descartes quer localizar, vamos dizer, o fundamento da verdade em alguma característica interna do pensamento. E esta é certamente a decisão a que ele foi levado por aquela experiência do sonho. Quer dizer, na hora em que ele está se dirigindo à igreja do colégio para rezar, em que ele é desviado, né? Ele está sendo levado lá por um espírito maligno. Então vem um vento, que é o espírito da verdade, e lhe mostra as palavras sim e não. O que é o sim e o não? É a clareza e a distinção. Ou é ou não é. É a distinção entre o que é e o que não é. Então, naquele sonho já estava dada a ideia de que a verdade não está na igreja para onde ele está indo, e nem muito menos no ato de rezar nela, mas está na ideia clara e distinta, ou seja, na perfeita linha demarcatória entre o sim e o não. Essa linha demarcatória que, na experiência primária da realidade, dificilmente está muito definida. Por exemplo, você veja, por exemplo, se você tem amor a uma pessoa, é de bom. Você tem amor a uma pessoa porque você vê algo de amável nela. Ela tem alguma coisa que atrai o seu amor de algum modo, né? Se você for pela linha cartesiana, o amor é uma pura decisão da vontade que não tem nada a ver com a presença ou ausência dos caracteres amáveis na coisa. Então você deveria ser capaz de distinguir entre as várias emoções humanas, tá certo? Sem levar em conta os seus objetos. Mas acontece que a emoção desligada do objeto, é claro que é ou loucura ou teatro. Mesmo no teatro, tá certo? Para você fingir uma emoção, você precisa ter algum elemento de realidade, no sentido em que o texto da peça imita alguma situação real que é análoga, tá certo? Àquelas pelas quais você passou ou pode passar. Quer dizer, nunca é possível separar completamente este mundo interior do mundo exterior. Tá certo? E o que o espírito de verdade, entre aspas, faz com Descartes é justamente desviá-lo, né, de uma longa tradição que havia justamente se desenvolvido na base do constante meditação dessas ligações entre interior e exterior, ao ponto de definir a verdade como uma espécie de coincidência entre o interior e o exterior, tá certo? Desviar, portanto, Descartes disso aí e colocá-lo, vamos dizer, num outro mundo de verdades puras, claras e distintas, onde tudo podia ser discernido mediante o puro exame da mente por si mesma. Então, isso quer dizer que o caráter de veracidade está dado inteiramente na mente humana, na consciência, independentemente de qualquer relação com as coisas. Logo em seguida, Spinoza vai levar isso às suas últimas consequências, dizendo que nada se aprende com a experiência e que só se pode chegar à verdade, qualquer verdade, por isso que Descartes não havia chegado a esse ponto, mediante a pura análise dos conceitos. Então, ele dava como exemplo máximo de verdade a construção dos objetos em geometria. Por exemplo, se você pega uma reta, segmento de reta, marca um ponto ali, né? Traça um semicírculo, e em seguida gira o semicírculo, você obtém uma esfera necessariamente. Não tem jeito de você obter outra coisa, né? Então, Spinoza colocava esse tipo de atividade construtiva da mente como o suprassumo da verdade, né? Mas note bem, como poderia ter chegado a esta verdade se ele não tivesse, né, olhos para ver, se ele não tivesse visto esferas, e etc. Ou seja, se ele não tivesse recebido da própria presença do ser em torno, né, os vários objetos cujas formas geométricas puras em seguida ele vai elaborar, né? Quer dizer, colocar essas verdades construídas da geometria como se fosse a coisa primária, supõe que você sabe geometria, né, antes de você ver o que quer que seja. Né? O que não é verdade absolutamente. Né? Então, o que você pode dizer é que as formas e relações geométricas estão embutidas potencialmente nos objetos do mundo real e potencialmente na capacidade construtiva da sua própria inteligência, que na hora que uma coisa encontra a outra, é que você pode, vamos dizer, falar da verdade das relações geométricas entre corpos no espaço, etc. Então, estão acompanhando tudo aí? Vamos ver, turminha do Instituto. Daí prossegue Etienne Couvert. Descartes quer ainda uma razão inteiramente pura, em estado de natureza, se podemos falar assim, privada do socorro de um magistério que transmite uma tradição recebida, o ensinamento de uma verdade buscada e estudada por outros, ante as quais a inteligência de cada um deve fazer ato de humildade. Então, a razão que fala Descartes é uma razão que ainda está privada do hábitos. Quer dizer, o que é um hábitos? São virtudes, são capacidades desenvolvidas pelo exercício, pela atenção, pelo esforço intelectual. Não é isso? Então, ele acredita que toda a capacidade da razão está dada, pronta, de uma vez para sempre. Mas, suponho eu, como poderia Descartes começar isso aí se não existisse por trás dele mais 2000 anos de geometria? É? Que foi desenvolvida pouco a pouco por gerações e gerações e gerações. Quer dizer, é claro que nós, quando nós aprendemos, por exemplo, certas relações matemáticas, geométricas, etc., etc., nós entendemos que elas sempre foram assim. Ou seja, que elas são independentes da mente que as concebe, tá certo? Porém, o fato é que você não nasceu conhecendo-as. Quer dizer, toda e qualquer verdade matemática tem esses dois aspectos. Por um lado, ela é uma verdade pura, independente de que você a conceba ou não. Mas o fato é que se você não chegou a concebê-la num determinado momento, ela continua desconhecida para você. Tá certo? Então, sem, vamos dizer, este longo aprendizado que se desenrola no tempo, você não poderia apreender essas relações supratemporais da geometria, da aritmética e assim por diante. Ou seja, as matemáticas têm uma história, e sem essa história você não as aprende de maneira alguma. Ao passo, Descartes está supondo que o conhecimento de toda a geometria, de toda a aritmética, já está dado por natureza, né? E você não precisa receber nada de fora, já vem tudo pronto no eu. Bom, é claro que esse eu, então, é tão poderoso assim, ele de fato fica quase igual a Deus. Tá certo? Mas nós sabemos que na prática as coisas não se desenvolvem assim. Tá certo? Então, prossegue Etienne Couvert. Quando Descartes quer introduzir o cogito como ponto de partida de sua filosofia, ele deve, antes de tudo, rejeitar todos os conhecimentos anteriores na dúvida metódica, como ele a chama. Isto é, uma dúvida artificial e sistemática. Havia nessa pretensão exorbitante uma atitude absurda. Não se produz à vontade, por uma decisão arbitrária, o vazio do espírito. De fato, isso aí eu acredito que até expliquei mais detalhadamente do que o Etienne Couvert. Quer dizer, a dúvida metódica, ela é impossível. Quer dizer, não pode haver dúvida, não existe dúvida geral. Para você se formular uma única dúvida, sobre o que quer que seja, você precisa se apoiar numa multidão de certezas. Quer dizer, você tem uma série de coisas que você toma como verdadeiras e dentro deste conjunto aparece uma que lhe parece duvidosa. Tá certo? Quer dizer, a dúvida generalizada se paralisaria a si mesma no mesmo instante. Então, aí nós nos lembramos da ideia da máscara. Descartes finge uma dúvida metódica, mas ele não a pratica efetivamente, ele não pode fazê-la. Ele diz que faz, mas não faz. E ele prossegue, Etienne Couvert. Quando começamos a refletir, a filosofar, nós temos uma matéria sobre a qual o nosso espírito trabalha. Ou seja, essa matéria é constituída de todas as suas experiências anteriores. E também é constituída, vamos dizer, do conjunto, da estrutura do seu próprio ser, incluindo as partes que você não conhece. Tudo isso está presente. Você nunca, nunca, nunca trabalha no vazio. Nós temos dados primeiro, objetos de conhecimento sobre os quais podemos elaborar uma reflexão. Nunca se pensa o nada, mas se pensa alguma coisa. Daí, ele diz exatamente o que eu tinha dito. Esse livro que eu li essa semana, ele diz: essa posição da dúvida metódica pode-se dizer, mas não pode-se praticar. Né? E é curioso que aqui, pela primeira vez neste livro, embora não de maneira muito clara, eu vejo levantado este tema, vamos dizer, do fingimento. Então, o fingimento é um dos elementos mais básicos da filosofia moderna. Isso que o Descartes diz, o caminho mascarado, isso se aplica a Maquiavel, a Michel de Montaigne, a Galileu, ao próprio Newton. É. E você tem algumas gerações de filósofos que nunca dizem o que eles estão realmente vendo, e aquilo que eles estão vendo também não coincide exatamente com aquilo que você pode ver. Agora, em cima destas atitudes de fingimento, que são na qual o indivíduo mostra alguma coisa e esconde alguma outra que é fundamental, mas que esta outra, de tal modo que esta outra se revela através do próprio fingimento para quem quer que tenha, vamos dizer, a paciência, a coragem de investigar isto, vocês imaginam o efeito global que centenas de ideias, de doutrinas e de livros criados desta maneira podem ter exercido sobre os 3 séculos subsequentes. Quer dizer, nós estamos numa cultura que nasce de um fingimento geral. Você vê aqui, justamente nesta era, aparece toda ali a cultura barroca, na qual a metáfora do teatro era a coisa dominante, quer dizer, o mundo como um teatro. E eu já expliquei que justamente quando Descartes vai explicar a sua concepção do mundo físico, ele o faz sob a forma de uma obra de ficção. Quer dizer, uai, mas por que que o filósofo, que é sobretudo um cientista natural, ele as partes metafísicas, epistemológicas, etc., etc., ele expõe sob forma tratadística. E quando ele vai tratar daquilo que é verdadeiramente substantivo para ele, que é, vamos dizer, a natureza física, ele o faz como ficção. Isto já mostra o seguinte, que ele quis que você acreditasse seriamente na parte filosófica, mas que quis que você aceitasse a parte física, científica ou matemática apenas como uma hipótese. Ou seja, esta parte física ou matemática, se você pensar bem, não tem nenhuma importância. Ele nem acredita nela e nem não acredita. O fundamental está na parte propriamente filosófica. Então, eu creio que, até certo ponto, isso se aplica ao próprio Newton. Porque quando Newton coloca, vamos dizer, como fundamentos da sua construção, da lei da gravitação universal, a ideia do espaço absoluto e do tempo absoluto, que são ideias absolutamente fictícias, né? Quer dizer, o espaço absoluto é o espaço sem nada dentro. Eu digo, ué, mas o espaço não é senão a possibilidade de que haja coisas. Se não há coisas, não há espaço. E o tempo absoluto, segundo ele, é puro transcurso sem acontecimentos. Eu digo, mas se nada acontece, como você pode falar de tempo? Não é isso? Quer dizer, o tempo é a condição de possibilidade de acontecerem coisas. Ele não é nada mais além disso. Ele não é uma substância. O tempo não é uma substância. O espaço não é uma substância. Tá certo? Quando Newton coloca esses dois elementos entre as premissas da sua construção e depois desenvolve, né, com uma complexidade matemática admirável, todo o resto, eu tenho a impressão que ele quis menos que você acreditasse nesse resto do que acreditasse nas duas premissas. Por quê? Essas duas premissas são também premissas das concepções teológicas do próprio Newton. E ele, evidentemente, se você observar a vida de Newton, ele dava muito mais importância aos seus combates teológicos do que à parte físico-matemática. Então, você não precisa acreditar na lei da gravitação universal, você precisa acreditar em tempo absoluto e espaço absoluto. Por quê? Porque Newton precisa disso para chegar às suas concepções teológicas, que, na verdade, era uma concepção de tipo islâmico, era uma espécie de princípio da unidade absoluta. Newton não acreditava na trindade, né? Então, Deus para ele era a unidade absoluta e não a unidade trina, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele, para fundamentar isso, ele precisava do tempo absoluto e do espaço absoluto. Note que a lei da gravitação universal pode ser concebida sem esses dois princípios. Mais tarde, se eu não tenho habilidade para acompanhar exatamente os cálculos aí, mas tem pessoas que conhecem a coisa e dizem, não, isso aí dá para você tirar esses dois elementos e a máquina toda da gravitação universal continua funcionando. Mas acontece que esses dois princípios serviam ao mesmo tempo para fundamentar a física de Newton e para fundamentar a sua teologia. Do mesmo modo, em Descartes, ele não está fazendo questão de que você acredite na sua concepção física do mundo, mas ele quer que você acredite que o ego só difere de Deus pela força material maior de Deus e que o ego é, vamos dizer, o fundamento, o centro de todas as verdades, né? E daí surge o seguinte problema. Quando eu disse há poucos minutos atrás que às vezes a filosofia do sujeito tem certo, ela deve ser lida na clave apelativa, porque ela se destina não a provar que as coisas são assim ou assado, mas a produzir um efeito. Tá certo? Este efeito, quer dizer, você vai induzir as pessoas a pensar em certas coisas nas quais você não precisa acreditar. Você não precisa nem se definir com relação a elas. Você não precisa saber se você acredita ou não. Basta que você queira que elas acreditem nisso, por algum motivo que não interessa sondar aqui. Prossegue Etienne Couvert. Se nós podemos duvidar, como pretende Descartes, de todos os objetos reais que nos rodeiam e que percebemos ao longo dos dias da existência, como poderíamos não duvidar com mais forte razão de um mundo sobrenatural do qual não temos nenhuma percepção direta? Note bem que Descartes em nenhum momento põe em dúvida a existência de Deus. Ele a afirma. Mas, ora, como eu posso colocar em dúvida todo o mundo material do qual estou rodeado, sem ao mesmo tempo colocar em dúvida um mundo sobrenatural que eu não vejo de jeito nenhum? Veja aí a inversão. Quer dizer, como certeza, bom, todos nós temos a certeza de que estamos no mundo, né? E alguns de nós pensam que acima deste mundo existe outro mundo, e outros pensam que não. Mas este mundo aqui, de fato, ninguém põe em dúvida. O que pode se pôr em dúvida é o quê? É Deus, o sobrenatural, os anjos, etc, etc. Mas este mundo aqui onde nós estamos, fala, bom, para eu colocar qualquer coisa em dúvida, eu preciso estar nesse mundo. Para eu colocar o mundo em dúvida, eu preciso estar aqui, porque se eu colocar o mundo em dúvida fora do mundo, ninguém vai ficar sabendo disso, é? Tá certo? Então, aí você tem o quê? Uma inversão. Isso quer dizer que a descrença em Deus se segue necessariamente do método cartesiano, embora Descartes afirme o contrário. E se você pode colocar em dúvida tudo o que existe, com muito mais razão ainda você colocará em dúvida aquilo que você não vê, que você não enxerga e do qual você não tem nenhuma experiência. Uma coisa se segue necessariamente da outra. Então, Descartes reitera a todo momento que o objetivo dele é converter os pecadores, tá certo? E trazer todo mundo para a Igreja Católica. Tá certo? Mas o que ele está fazendo é botar todo mundo para fora, exatamente como aquele vento do Espírito da Verdade o afastou da Igreja. Eis aí a máscara. Né? Então, o Etienne Couvert, ele aproveita alguns elementos de um livro que eu não li, que acabei de encomendar, mas que eu vi aqui citado, que é interessadíssimo, de Maxime Leroy, que se chama Descartes, le philosophe au masque. Descartes, o filósofo com máscara. Tá certo? Então, quanto mais eu cavo neste terreno, vamos dizer, da cultura do fingimento, tá certo? Mais elementos eu descubro para sustentar a minha hipótese de que toda a filosofia moderna foi uma imensa encenação. Ou seja, não era apenas Maquiavel, que foi o primeiro, que disse, eu não digo nenhuma verdade que eu conheço, mas que quando encontro uma verdade eu a escondo. Não foi só ele que fez isso. Ele fez isso, Newton fez isso, Galileu fez isso, Descartes fez isso. E praticamente todos os filósofos do ciclo moderno fizeram isso. Então, quando você rastreia um pouco mais, fala, mas de onde vem essa coisa do fingimento? Por que isto? Por que fazer isso com tanta vamos dizer, persistência? Tá certo? O que custa você dizer a verdade como você a vê? Eles são capazes de fazer isso, tanto quando eles querem, eles fazem. Por que o fingimento se tornou tão importante? Então, vamos dizer, olha, eu não sei, eu não tenho nenhuma resposta para isso. Tá certo? Eu creio que eu sou, vamos dizer, o primeiro sujeito que levantou esta questão da cultura do fingimento como origem de todo o ciclo moderno, e o que explica por que depois de 2 ou 3 séculos isso levou a uma confusão tão inextricável que se chega àquele ponto que tinha sido previsto por Giordano Bruno. Ele diz, se vocês continuarem assim, vocês vão duvidar de que vocês mesmos existem. Né? Então, nós podemos dizer então, que esse ciclo moderno ele se origina de uma operação destinada a encobrir essas mesmas origens. Ou seja, a história que nos é apresentada é uma. E essa história foi montada justamente para encobrir a verdadeira história. Então, o intuito de mentir, o intuito de fingir, está ali desde o início. E se você procurar direitinho, você vê, encontra várias declarações desse tipo. E, por exemplo, nos ensaios de Michel de Montaigne, onde você vê que, e você lê todos os comentadores de Michel de Montaigne, eles vão lhe dizer o seguinte, eles vão dizer, não, Michel de Montaigne é o primeiro sujeito que ele descreve os seus estados interiores, as suas experiências, com uma notável sinceridade, né? Ele fala de si mesmo. Bom, só muito recentemente começaram a aparecer estudos que abordam os procedimentos retóricos de Michel de Montaigne. E chega à conclusão de que todo este negócio é tudo montado para dar uma certa impressão, para exercer um certo efeito cultural. Quando nós rastreamos, vamos dizer, vamos ver se existe uma tradição do fingimento e da mentira. Eu digo, existe. Existe e nós encontramos exemplos dela, o exemplo, vamos dizer, o primeiro florescimento geral de mentira e fingimento, justamente na origem da gnose. Então, conforme explica o próprio Étienne Couvert, nesse livro admirável, livro maravilhoso, né? Um pouco confuso, mas ainda assim, ele é um pouco desordenado, porque é constituído de uma série de ensaios que ele publicou numa revista, depois juntou tudo e fez esses quatro volumes. Não é uma obra seguida. Então você tem que ler as várias coisas e depois juntar os vários pedaços. Né? Ele diz o seguinte, durante muito tempo se acreditou que a gnose fosse uma espécie de sincretismo, quer dizer, uma fusão de elementos que vinham do Oriente com outros elementos gregos, judaicos, etc, etc, etc. E ele diz que, depois da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, se sabe que não foi nada disso. A gnose não se compunha desses elementos. Né? Ela apareceu, ela era um treco original, completamente novo. E ela simplesmente usou esses vários elementos de tradições interiores para se enfeitar e para se cobrir de um prestígio que ela não tinha, criando, portanto, uma série de linhagens espirituais perfeitamente inexistentes, e criando uma unidade fictícia entre elementos que eram completamente díspares e inconexos. Então ele cria essa tradição dos grandes iniciados. Né? Então junta-se Orfeu, Moisés, Pitágoras, Buda, etc., etc., como se todos estivessem mais ou menos dizendo a mesma coisa. Mas é evidentemente apenas um reforço retórico dado à gnose. E qual é o fundamento, vamos dizer, o objetivo direto da gnose, né? Quando ela surge. Existe um certo consenso na Igreja Católica de que o fundador da gnose foi Simão o Mago, famoso adversário de São Pedro, o primeiro Papa. E você vê que em todo o ensinamento de Jesus Cristo, ele não te dá nenhum acesso direto, vamos dizer, ao conhecimento último da verdade. Ele não te dá nenhum fundamento de certeza. Ele anuncia uma possibilidade, quer dizer, você pode chegar, né, até Deus se você fizer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. O que você tem que fazer? Primeiro, você tem que se reformar. Você tem que deixar de ser mentiroso, filho da puta, etc, etc. E você tem que, vamos dizer, se modelar de novo. Tá certo? A imagem da perfeição divina, que te criou originariamente e da qual você foi afastado pelo pecado original. Então, na medida em que você vira um homem novo, então algo você pode saber de Deus. Mas mesmo assim você não vai saber tudo. Tá certo? O que você vai ter é o acesso à salvação. Você vai ter uma experiência, vamos dizer, parcial, como se fosse um ensaio geral, entendeu? Você pode ter momentos de percepção da sua imortalidade, mas você não vai ter aquela certeza definitiva. Quer dizer, você vai viver na insegurança. Quer dizer, o seu conhecimento que você vai ter disso vai ser sempre imperfeito. E é por isso que precisa a fé. Quer dizer, aqueles poucos momentos de inspiração que você teve, você tem que permanecer fiel a eles. Porque a nossa tendência é esquecer. Quando eu expliquei aqui o negócio de consciência de imortalidade, eu digo, bom, você tem aquela... Naquele momento você tem a percepção clara de que você é uma alma imortal, mas 5 minutos depois apagou tudo. Porque o cérebro, né, com a sua atividade incessante, ele encobre aquilo, e o cérebro é o elemento da simples natureza física que está afetado ali pelo pecado original, e quase tudo que o cérebro produz é besteira. Às vezes são as ideias ociosas, são, como diz a Bíblia, pensamentos da carne e do sangue. Quer dizer, não é você que está pensando, é a carne e o sangue que estão produzindo por automatismo milhares de ideias, sentimentos, imagens, etc., que encobrem tudo e te estupidificam de novo depois de você ter tido aquela intuição maravilhosa. Então, mesmo quando você tem um acesso a verdades fundamentais, você as esquece. E na hora que você esquece, o que você faz? Você nega, como o próprio São Pedro veio a negar Jesus Cristo. Quer dizer, não conhece esse cara. Né? Então, a prova de que o problema dos gnósticos foi justamente esse vem do fato de que Simão Mago ofereceu dinheiro a São Pedro para que ele lhe desse o acesso a esses mistérios. Né? Então, se ele fez a oferta, é porque ele acreditava que era possível adquirir o conhecimento dos mistérios de uma vez por todas e tornar-se, vamos dizer, dominador. Você não vai comprar uma coisa. Né? Vamos supor que São Pedro tivesse aceito a oferta. Né? Tá bom, então você me dá o dinheiro e eu te dou aqui, né, o batismo, e você vai ter a mesma incerteza que os demais cristãos têm. Ele estaria enganando o pobre Simão Mago. Né? Então São Pedro, né, manda o sujeito para aquele lugar, né, e não aceita o dinheiro. Mas não é só porque ele ficou ofendido com a oferta de comprar as coisas divinas. Não é só por isso. É porque ele sabe que ele não pode vender essas coisas divinas, porque ele não as tem. Ele não é dono. Ele não tem controle sobre a coisa. Né? E Simão Mago, por sua vez, se quis comprar, é porque ele acreditou que ele teria um certificado de propriedade de uma vez para sempre. Então, é aí que aparece na gnose a ideia de que o acesso supremo aos mistérios é feito através da conquista de um conhecimento. Que uma vez que você tem, é seu e você tem controle sobre a coisa. Então, toda a linha de desenvolvimento da gnose ao longo dos tempos é baseada nisso aqui. Quer dizer, você vai alcançar um patamar do qual nada mais pode derrubá-lo. É o que o Guénon chama de identidade suprema. Né? Que a hora que você chegou à identidade suprema, ninguém mais te tira de lá. Tá certo? E o que só funciona como figura literária. Isso porque você vê que Deus não é sábio de vez em quando. Deus não tem o conhecimento universal e absoluto de vez em quando. Não, ele tem sempre. Isso é absolutamente imutável. E nenhum ser humano, enquanto tal, pode ter esse conhecimento. Por quê? Porque ele próprio é mutável. Tá certo? Então, de que valeria, como seria concebível, quer dizer, uma criatura mutável, fraca, relativa, ter o conhecimento total e absoluto de uma vez para sempre. Ele não conseguiria segurar esse conhecimento por um minuto que fosse. Então isso quer dizer que mesmo os maiores sábios da humanidade, os maiores sábios iniciados, tiveram momentos de estupidez, como por exemplo o Buda comendo um peixe estragado. Mas será que ele não sabia que o peixe estava estragado? Não, ele não sabia, senão não teria comido. Tá certo? Então, quer dizer, a identidade suprema é uma metáfora, ela não é uma coisa real, você está entendendo? Mas Simão Mago quis comprá-la como se fosse uma coisa real. E São Pedro, sabendo que ele não possuía escritura de propriedade disso, não pôde vender. Ele respondeu a Simão Mago de uma maneira brutal, mas ele poderia até ter respondido educadamente: lamento, meu filho, não posso vender o que eu não tenho. Essa seria uma resposta igualmente igualmente válida. Então, ao criar esta mitologia dos grandes iniciados, onde todas as grandes figuras da humanidade pareciam formar uma cadeia única de ensinamento, né? Isso era evidentemente uma maneira de você sustentar esta empulhação gnóstica da identidade suprema. E, desde os primeiros séculos, os gnósticos se acostumaram a produzir uma infinidade de livros atribuindo a sua autoria a outras pessoas. Então, se espalhou, já no primeiro século, uma montanha de textos que não é que eles são propriamente apócrifos, é, como diz o Colbert, eles são pseudepígrafes, quer dizer, são textos atribuídos às pessoas que nunca souberam daquilo. E você imagina a confusão que isto pode ter criado, é? E que nos afeta até hoje. Por exemplo, recentemente se divulgou o tal do Evangelho de Judas. E se considera isso um texto altamente significativo, não? Que pode ser até mais, vamos dizer, importante, revelador do que os próprios quatro evangelhos que estão na Bíblia. Só que, reconhecidamente, esse texto foi escrito mais de 200 anos depois dos acontecimentos e atribui retroativamente um outro papel histórico a Judas. Então, Judas teria sido, vamos dizer, ele e não São João, o discípulo querido de Jesus Cristo. E teria sido o próprio Jesus Cristo que o mandou entregá-lo às autoridades romanas, etc, etc. Então, Judas aparece como um iniciado cuja história, então, deve ser interpretada todas as avessas. Então, muito bem, é uma ideia que você teve, só que você teve essa ideia 200 anos depois do acontecimento, e o que quer que você diga a respeito não é um testemunho sobre o que aconteceu lá, é uma outra história que você mesmo inventou. Tá certo? Do mesmo modo, o famoso Evangelho de Tomás, que nunca foi escrito por Tomás, e outros milhares de Evangelho de fulano, que esses fulanos jamais escreveram. Tá certo? Então, esta coisa da falsificação, ela nasce, vamos dizer, eu creio que da própria tragédia gnóstica, daquele impulso impotente de chegar a conquistar e dominar a identidade suprema e escapar da incerteza que tornava para os cristãos absolutamente necessário o elemento fé. Note que a fé, ela não se substitui ao conhecimento, mas ela existe por causa da impossibilidade que nós temos de possuir esse conhecimento de uma vez para todas. Nós temos sinais, nós temos momentos, tá certo? Mas nós não nos transformamos nesse conhecimento. Nós continuamos os mesmos idiotas que éramos antes. E depois, você chegou à santidade, no dia seguinte você faz um pecado, você cai de novo, porque você está sempre na incerteza. E não existe nenhuma maneira do próprio Deus infundir esse conhecimento em nós de uma vez para sempre, porque nós não existimos fisicamente de uma vez para sempre. Então, é claro, por um lado somos almas imortais, tá certo? Mas por outro lado, somos animais mortais, tá certo? E este dualismo, esta necessidade de viver em dois andares, em dois planos ao mesmo tempo, tá certo? Que dois planos que nunca se encaixam perfeitamente um no outro, isto é verdadeiramente a condição humana, da qual não existe escapatória. A escapatória é a morte, evidentemente, né? Então, somente na morte, você vê aqui naqueles depoimentos que eu mencionei aqui, tirados do livro do Craig Hogan, praticamente todas essas pessoas que passaram por experiências de ressurreição, elas contam que quando elas se viram mortas, a inteligência delas começou a funcionar com uma rapidez inacreditável. Elas entendiam tudo instantaneamente. Não entendiam a totalidade, né? Ou seja, não é que você vai morrer e daí você vai instantaneamente ter, nem depois de morto você vai ter o conhecimento total do que Deus sabe, né? Isso significa o seguinte, que a passagem desta vida para a outra vida não é uma passagem para a eternidade. Eterno é só Deus, meu filho. Você não pode ser eterno, por quê? Porque Deus não teve começo, não teve fim. Você só não vai ter o fim. Mas começo você teve. Então isso significa que você continua vivendo numa espécie de temporalidade. É? É claro, uma temporalidade, vamos dizer, muito mais ampla e sem a perspectiva do fim. Mas ainda há acontecimentos. Você tem uma vida depois desta vida. Não é passar para a eternidade, é uma outra vida, uma outra existência. Portanto, nessa existência existe acontecimento, existe mutação, etc, etc, etc. Mas não da maneira como acontece aqui. O que, que nós podemos saber a esse respeito? Podemos saber muito, tá certo? Mas este muito, comparado com a coisa mesma, é um nada. Porque esse muito você só tem acesso de duas maneiras: ou você estudando a doutrina, ou você tendo, mediante, vamos dizer, a concentração da consciência do seu verdadeiro eu, quer dizer, que é o eu permanente por baixo de todas as mutações, é o eu que abrange tudo, né, da sua vida. É, das duas maneiras você fica sabendo algo, mas por uma maneira você sabe apenas como conceito, e pela outra você sabe apenas por uma intuição momentânea e parcial que você esquece 2 minutos depois. Não esquece totalmente, mas esquece qualitativamente. Quer dizer, você se lembra que você entendeu certas coisas, mas você já não está vendo aquilo com aquela luminosidade, com aquela claridade, e agora a coisa lhe aparece, vamos dizer, tingida por nebulosidade, por dúvida, por incerteza, etc, etc, etc. Então, o ser humano vive entre... O conhecimento humano é uma espécie de ponte entre a incerteza e a fé. E não passa disso. Né? Ao passo que os gnósticos, eles naquele desespero de obter um conhecimento que se incorporasse neles para sempre e os garantisse contra a morte, né? Eles então são levados, vamos dizer, a essa atitude verdadeiramente psicótica de querer comprar os mistérios e de inventar toda uma coleção de histórias malucas para sustentar, vamos dizer, a ideia de tradições e de uma continuidade inexistente e de identidades totalmente que são, vamos dizer, analogias mal feitas, como por exemplo entre Cristo e Orfeu, Cristo e Pitágoras, Cristo e Buda, etc, etc, etc. Claro que, por baixo da possibilidade dessa rede de mentiras, existe sempre alguma verdade. Quer dizer, não existe mentira completa. Tá certo? Então, é tudo, vamos dizer, uma questão de grau. Quer dizer, que se entendemos, né, até esta mitologia gnóstica toda, vamos dizer, se ela for entendida como uma elaboração poética humana, tá certo? Bom, ela vai ter alguma analogia com a verdade, certamente, depende de como você a encara. Mas se você a leva a sério literalmente, então você entrou dentro da tragédia gnóstica, que é, vamos dizer, a impotência de chegar à identidade absoluta. Tá certo? E, portanto, a necessidade de viver na mentira. Ora, nesta época de Descartes, quer dizer, houve um florescimento gnóstico absolutamente incontrolável. Praticamente todas essas pessoas tiveram, né, todos os filósofos dessa época tiveram algum contato com alguma organização secreta, alguma iniciação, alguma coisa assim, e saíram de lá cheio de porcaria na cabeça. É isso? E é isso que eles passaram para nós. Então, cada um deles era apenas uma pessoa humana, tá certo? Afetada por todas as incertezas, por toda a fraqueza que nós temos, mas ao mesmo tempo precisando dar a impressão de que tinham captado, por assim dizer, o próprio espírito da verdade e que estavam falando como se fossem, né, emissários do Supremo Mistério. Então, isto foi o que inaugurou a cultura moderna. Quando? 3 séculos depois. Você vê, quer dizer, as guerras do século XX, a confusão generalizada, loucura, as drogas, revoluções, genocídio, holocausto, toda essa porcaria, você entende que só podia terminar assim mesmo. E que está chegado o momento da gente limpar toda essa sujeira, quer dizer, voltar às origens da cultura moderna e impiedosamente desmascarar o que é mentira, né, e o que é verdade, é verdade. Não é possível fazer isto sem você encontrar, por sua vez, um ponto de apoio que não seja o ponto de apoio que essa gente buscou. Eles buscavam o ponto de apoio onde a certeza do ego cogitans e a certeza matemática. Né? Nenhuma das duas pode te levar a reconquistar uma posição efetiva no corpo da realidade. Mas existem alguns pontos de certeza no qual nós podemos ter apoio. Tá certo? E eu acho que o primeiro ponto de certeza é o cogito compreendido não como o compreendia Descartes, mas como compreendia Santo Agostinho. Quer dizer, é o ego, não o ego das certezas claras e distintas, mas o ego da confissão. O ego que sabe o que fez, sabe o que pensou e que é, na verdade, o único que pode dizer a verdade a respeito de si mesmo. Ainda que sabendo que dentro de nós existe o elemento de mentira e fingimento interno. Aquele que disser, eu nunca fingi para mim mesmo, eu sempre fui um sujeito totalmente sincero, sempre disse para mim mesmo toda a verdade, ele está mentindo. Nós sabemos que, dentro de nós existe uma constante luta entre a vontade de autoconhecimento e a vontade de autoengrandecimento, de autojustificação. Tá certo? Na medida em que, ora, nós nos colocamos como confidentes de Deus, ora, nós nos colocamos perante a sociedade humana como forças agentes que querem se defender, dominar, manipular, etc, etc, etc. Nós somos essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa natureza, composta e cheia de antagonismo do ser humano, este é o primeiro elemento que nós temos que confessar. Quer dizer, cada um de nós é uma guerra, tá certo? Existe uma guerra dentro de cada um de nós e não temos como escapar dela. Mas, na medida em que você adquire a consciência de imortalidade, você pode se confessar perante Deus, então você ali alcança alguma certeza. É uma certeza de tipo puramente histórico, uma certeza quanto ao que você fez, quanto ao que você é, quanto à vida que você viveu e quanto à sua capacidade de distinguir entre a sua vida e outras vidas. Quer dizer, você não se confunde com as outras pessoas, não só fisicamente, e não só pelo lugar que você ocupa no espaço. Você tem uma história, essa história é somente sua, não é a história do vizinho. Ele passou por outras coisas diferentes e nós sempre sabemos disso. Então, este é um ponto de partida. O outro ponto de partida é a famosa ideia do Lavelle, da presença do ser. Você sabe que você nunca esteve no vazio, nunca, nunca, nunca, nunca, nem por um milionésimo de segundo. Quer dizer, você está num espaço-tempo repleto de coisas. Tá certo? Então, quer dizer, existe um outro método além do método cartesiano. Este método é o método que eu mesmo chamei o método confessional. E o segundo, na medida em que existe a confissão, existe o reconhecimento das realidades que você não pode mudar. Você tem que aceitar como elementos internos da sua consciência, tão logo você percebeu que eles são impostos desde fora e desde cima e que você não pode fugir deles de maneira alguma. Não é isso? Então, vamos fazer um intervalinho. Então, vamos continuar aqui. Agora tinha uma pergunta do Davi, que está aqui presente. Você para aqui. O senhor falou que Descartes coloca... Quando o senhor falou sobre Descartes, que ele coloca em dúvida o conhecimento, imediatamente eu me lembrei da passagem na Bíblia, o apóstolo João diz que ele exorta alguns irmãos da igreja, de que muitos dizem que amam a Deus, sem contudo amar o próximo, o irmão, que são aqueles que eles estão vendo. Então, no mesmo momento, aquilo que o senhor falou de Descartes, eu trouxe para mim mesmo. Que em mim mesmo, muitas vezes, eu digo que eu amo a Deus, mas tenho muita dificuldade de estar com o próximo e amar aquele que eu vejo. Perfeito, perfeito. Não sei se vocês ouviram aí. naquele momento que eu falei que Descartes colocava tudo em dúvida, colocava em dúvida o que estava ao alcance dele, mas ao mesmo tempo afirmava resolutamente a existência de Deus, sabendo que essa existência seria colocada necessariamente em dúvida depois, aqui o Davi fez uma analogia com o trecho do Evangelho de São João, que diz que as pessoas afirmam que amam a Deus, mas no entanto não amam o próximo, que está, por definição, muito mais próximo. É exatamente a mesma coisa nos dois casos, né? Então, num caso está se referindo à relação de conhecimento, em outra relação de amor, mas no fundo é a mesma coisa. Porém, Descartes, ele vai um pouco mais além da mera afirmação da existência de Deus. Quando ele diz que vai entrar no método da dúvida metódica, da dúvida sistemática, ele diz, bom, mas durante esse tempo eu vou continuar vivendo, tenho que tomar decisões e tal. Então eu vou formular aqui o método de uma moral provisória, que eu vou seguir, né, como se fosse verdadeira durante aquele período. Tá certo? Até que depois eu possa examinar os princípios da própria moral. Mas acontece o seguinte, veja, a frase que o Etienne Couvert descobriu aqui e que chamou a atenção e que nunca ninguém tinha chamado a atenção para essa frase. Então, diz Descartes, não seguir menos constantemente as opiniões mais duvidosas, uma vez que eu estivesse determinado a isso, do que se elas fossem, ao contrário, muito seguras, essa é a regra. Vou continuar seguindo as regras duvidosas como se elas fossem seguras, né? E é então uma verdade muito certa que quando não está em nosso poder discernir as opiniões verdadeiras, devemos seguir as mais prováveis. Ele diz, uai, mas como que pode haver uma verdade certa no instante mesmo em que ele está colocando todas as verdades em dúvida? Quer dizer, o fundamento mesmo que ele alega para seguir a moral provisória é contraditado pelo princípio da dúvida metódica. Quer dizer, é uma coisa tão, evidentemente, tão inconsequente, quer dizer, que um homem inteligente como Descartes não poderia deixar de perceber isso, né? Na verdade, pergunta em seguida o Couvert, mas por que que eu vou seguir os princípios da moral provisória, né? Como é que eu posso fazer isso pela razão quando não há nenhuma razão determinante de que essas regras sejam seguidas? Por que essas regras e não aquelas? Se não há, vamos dizer, nenhuma diferença substantiva que torne uma regra mais determinante do que outra, como que eu posso, pela razão, seguir esta e não aquela? Portanto, não é a razão que está orientando a minha conduta, é alguma outra coisa. Quer dizer, por baixo, vamos dizer, desta apologia do conhecimento racional, tem um fundamento totalmente irracional. Agora, poucas pessoas perceberam, né, vamos dizer, a semente da confusão ali no centro da coisa, mas um dos que perceberam foi o grande pregador Jacques Benigny Bossuet, escritor maravilhoso da língua francesa, e ele, lendo Descartes, ele disse o seguinte, ele no começo, veja, ele no começo leu Descartes e não percebeu nada, achou que estava tudo bem, tudo certo, era um escritor cristão, etc. Aos poucos ele foi, né, se tocando que havia ali um problema, chegou à seguinte conclusão. Vejo um grande combate preparar-se contra a Igreja sob o nome da filosofia cartesiana. Eu vejo nascer dos seus seios e dos seus princípios mais de uma heresia. Nasceram montes, né? E prevejo que as consequências que se tiram daí contra os dogmas que os nossos pais sustentaram vão tornar a Igreja odiosa e fazê-la perder todo o fruto que ela podia esperar para estabelecer no espírito dos filósofos a divindade e a imortalidade da alma. Desses mesmos princípios, um outro inconveniente terrível conquista insensivelmente os espíritos, pois, sob o pretexto de que não se deve admitir senão aquilo que se entende claramente, o que, reduzido a certos limites, é muito verdadeiro, cada um se arroga a liberdade de dizer entendo isso e não entendo aquilo. E com base nesse único fundamento, aprova-se ou rejeita-se tudo o que se vê, sem pensar que nossas ideias, que além das nossas ideias claras e distintas, há outras ideias confusas e gerais que não deixam de encerrar verdades tão essenciais que, negando-as, subverteríamos tudo. Entende? Vamos dizer, o mesmo ponto já abordado, que as ideias claras e distintas não são de maneira alguma primárias e não são fundamento das outras. Quer dizer, você tem conhecimentos importantíssimos que não lhe chegam de maneira alguma claros e distintos, e é desses que você tem que partir, por quê? Porque você não pode negá-los. E o próprio primeiro deles, vai dizer, você quer uma coisa mais indefinida, menos clara do que a presença do ser? Né? Você não tem nem como defini-lo? Quer dizer, você só pode dizer o seguinte, que eu nunca estive no nada, eu não tenho experiência do nada. Toda experiência de alguma coisa, o tempo todo, incessantemente, sem qualquer interrupção, por mais mínima que seja. Então, isso não é uma ideia clara, de maneira alguma, muito menos distinta, porque você não sabe os componentes internos dela. Os componentes internos são em número indefinido, né? Infinito, na verdade. Agora, se só aceitamos as ideias claras e distintas, a primeira que é colocada em parênteses é a presença do ser. O qual, no entanto, é absolutamente necessário para que o próprio problema da dúvida metódica possa ser colocado. Então você vê que houve aí, de fato, uma inversão. Quer dizer, o que é certo e evidente, o que é fundamental, é colocado em segundo lugar. E uma simples operação mental é colocada em primeiro, como se ela fosse o fundamento de tudo. De modo que, a partir daí, quer dizer, a possibilidade de você montar certas teses filosóficas como argumentos se torna mais importante do que o reconhecimento daquilo que você já sabe. Então, há um predomínio da argumentação sobre a percepção. Você vê aqui, até hoje, esta ideia de que você não pode acreditar em nada que você não possa provar, tá certo? Essa ideia se impregnou na nossa cultura ao ponto de que a prova se torna mais importante do que o conhecimento. Quando nós sabemos que a prova é apenas um complemento que às vezes você precisa, quando existe uma dúvida justificada a respeito disso ou daquilo, então você necessita de prova, mas qualquer pessoa que você reduza à condição de só poder acreditar no que ela pode provar, ela está paralisada, a inteligência dela está paralisada automaticamente. E esta paralisia que Descartes criou, esta obsessão da prova, você vê, o próprio Mário Ferreira dos Santos caiu nessa, porque ele chama o método da suspicácia. Não aceitar nada que você não tenha prova suficiente. Falei, isso é absolutamente impossível. Impossível, inviável e inconveniente. Ao contrário, nós temos que nos instalar, vamos dizer, na realidade tal como a experiência nos trouxe. Quer dizer, você não pode negar a experiência, não pode negar aquilo que você sabe. Então é preciso reconhecer o coeficiente de incerteza e de nebulosidade, e esse coeficiente é um ponto de partida, porque ele representa, depois de você, quando você é pequenininho, você já está na nebulosidade, hein? Depois de você meditar sobre a nebulosidade durante a vida inteira, você já concluiu que esta é a condição humana. Quer dizer, de que a busca da certeza, ela é inteiramente justificável, mas ela não pode servir de pretexto à negação da verdade conhecida. Você não pode negar uma verdade incerta em nome da busca da certeza. Meu concluir é... Concluir que eu encontro é a facilidade que eu tenho de dizer que eu amo a Deus e tenho... E já não é tão fácil dizer o mesmo do meu próximo. Bom, é o mesmo problema do amor a Deus, do amor ao próximo, né? Afinal de contas, onde você não tem experiência de Deus. Eu particularmente, vou trazer para mim, entendeu? E essa é a dificuldade que eu encontro. De lidar com Deus, que eu amo, que eu sigo, que eu adoro, que é abstrato. Assim. Mas olha, esse negócio de amar a Deus, não amar ao próximo, é o mesmo problema de você amar a humanidade porque você odeia as pessoas. A humanidade é um conceito abstrato. É fácil você alegar que você a ama, né? Stalin pode dizer que ele amava a humanidade, por isso mesmo mandou matar 60 milhões de pessoas. Então, quer dizer, o Deus a que se refere aí São João, assim como a humanidade a que se refere Stalin, são abstrações. E, portanto, são absolutamente inofensivas, né? Não podem te incomodar, no mais mínimo que seja. Agora, o próximo, como ente real, ele pode te incomodar, ele pode te atrapalhar, pode ser muito inconveniente. Vamos dizer, do mesmo modo, vamos dizer que a certeza que Descartes tinha, vamos dizer, da existência de Deus, ela ficava automaticamente neutralizada, porque não havia providência, Deus não interferia nas coisas. Entendeu? Quer dizer, quando surge daí, vamos dizer, a ideia do mecanicismo, quer dizer, o mundo funciona por uma série de regras mecânicas que foram determinadas uma vez para sempre. Tá certo? Então, é evidente que você não tem mais intervenção da providência, mas ainda como Deus é reduzido à condição, vamos dizer, do criador do mundo material, ele praticamente deixa de ser o criador da alma individual. Note que, eu já expliquei isso muitas vezes, a relação que Descartes vê entre a alma e Deus é uma relação mecânica. Deus é uma coisa externa, é uma certeza externa, não é um componente da própria alma. E eu já ressaltei aqui a experiência agustiniana, vamos dizer, da falta de fundamento do próprio eu. E é justamente esta é a pista para você perceber Deus como um componente, como uma força que está te sustentando no ser naquele mesmo momento, sem nenhum outro motivo razoável, senão o amor que ele tem por você. Então, aí, vamos dizer, Deus se torna um elemento efetivamente interno da alma. Ele não é o criador do mundo, é o criador de você também. Quer dizer, você perceber que você foi criado, que você saiu do nada. Né? Você não é uma necessidade cósmica. Você não existe, né? Como existe, sei lá, os primeiros princípios da lógica. Você não é uma necessidade. Você é contingente. Então perceber, vamos dizer, a contingência do próprio eu impediria você de fazer essa comparação que faz Descartes, de dizer que eu tenho a mesma liberdade interior que Deus. Eu não tenho a mesma. Porque eu não escolho entre alternativas que eu mesmo criei. Né? Eu escolho entre possibilidades de ação que estão no mundo exterior, nas quais eu consigo discernir, vamos dizer, o bem e o mal, um bem maior, um bem menor, um mal maior, um mal menor. Tudo isso me é dado, não é criado por mim. Tá certo? Então, de maneira alguma se pode dizer que o eu tem a mesma liberdade interior que Deus tem. Quer dizer, esta é uma, vamos dizer, é uma noção totalmente artificial, totalmente fingida. Eu digo sinceramente, não é possível que Descartes acreditasse nisso. Mas ele quer que você acredite. De modo que você mesmo, embora você professando a sua fé em Deus, na verdade você está dizendo que Deus é você mesmo. Só uma diferença de força física entre um e outro. Mas agora, essa diferença de força física significa, em última instância, o quê? Deus aprisionou esses deuses maravilhosos, não é certo? Num mundo que lhes é adverso. Então, que cada um tem a liberdade interior igual ao próprio Deus, mas está limitado externamente pela matéria, então nós somos exatamente como a Gnose diz, nós somos o espírito divino aprisionado na matéria que tem que se libertar dela. Está entendendo? Então, toda esta parafernália foi feita para quê? Para passar, no fim das contas, vamos dizer, uma crença gnóstica. Então, entende por que o sujeito teve que fazer isso mascarado? Ele teve que passar isso como se fosse a própria doutrina da Igreja. Ao fazer isso, ele repete um procedimento que foi também o dos primeiros gnósticos. Os primeiros gnósticos, eles pegavam as pessoas e começavam a pregar o Evangelho, tal como Jesus Cristo disse. Repetia exatamente a mesma coisa. E ainda reclamava, falava, não, esse pessoal da Igreja diz que nós somos heréticos, mas nós estamos ensinando a mesma coisa, com toda a inocência. Só que no meio modificava a nuance, o peso de cada coisa, de modo a você chegar à mesma conclusão de que você era uma centelha divina presa no mundo material criado por um Deus mau. Então, portanto, não havendo a culpa humana. Né? Quer dizer, a culpa do mal é o próprio Deus. Quer dizer, você inverte o negócio. O juízo final passa a ser o julgamento de Deus e não do ser humano. Agora, veja o que Descartes diz com relação à moral provisória. Um momentinho, deixa eu achar aqui. Esse Etienne Couvert, ele achou as frases assim decisivas, né? Descartes fala da moral provisória, então ele diz que adotar a moral provisória me libertou de todos aqueles arrependimentos e remorsos que costumam agitar as consciências daqueles espíritos fracos e cambaleantes que se deixam constantemente levar a praticar como boas as coisas que eles julgam ser maus, más. Ou seja, ao adotar a moral provisória, ele se tranquiliza, ele não tem mais o problema do bem e do mal. Entendeu? Quer dizer, esse negócio de viver sem culpas, eu até escrevi um artigo chamado Viver Sem Culpas, né? Onde aquele pessoal da USP, Marilena Chauí, Janota, etc., etc., eles dizem que eles gostam muito, né, das religiões africanas, porque nelas não tem moral. Então você pode viver sem culpas. Então, esse negócio de viver sem culpas, esta é, vamos dizer, você se livrar completamente da possibilidade da culpa, né? E você se livrar da incerteza de uma vez por sempre, quer dizer, você chega ao conhecimento da verdade última e definitiva, você chega à identidade suprema, então está resolvendo todos os problemas e automaticamente você está acima do bem e do mal. Quer dizer, este é o sonho gnóstico. E, no fundo, é isto que Descartes está passando com esta coisa. Então, entende-se por que ele tinha que fazer isso mascaradamente. Não porque algo fosse lhe acontecer de mal. Porque como que o Santo Ofício ia pegá-lo na Holanda? Não é possível isso, né? Mas, se percebessem este truque logo no início, então haveria uma reação aos escritos deles e eles não penetrariam com a facilidade que penetraram. Você vê que quando chega no século XVIII, praticamente todo o ensino universitário já é cartesiano, e no século XIX, a escolástica tinha sido esquecida ao ponto de Victor Cousin foi um filósofo francês importantíssimo, foi ministro da educação, é o cara que criou todo o sistema universitário do ensino da filosofia no século XIX. Ele um dia estava passeando ali à margem do Sena e tem ali aqueles sebos, né, aquelas bancas, os bouquinistas, né? E ele, num bouquinista, achou um livro de um tal de Tomás de Aquino, que ele não conhecia, e começou a ler e falou: olha, até que esse negócio não está muito errado. Quer dizer, ele, quando já era um filósofo conhecido, ele não sabia nada, nada, nada, nada. Quando você vê a concepção que Kant tem a respeito da escolástica, você vê que ele ignora tudo, tudo, tudo. Então a coisa simplesmente sumiu do alcance e, pior, os argumentos cartesianos eram usados, então, agora, para defender o cristianismo contra o materialismo. Então Descartes tinha tomado conta do ensino universitário. Né? Então, através dele, passa toda esta concepção gnóstica. Né? Mais ainda, na medida em que você vê esse Deus como criador, apenas criador, reduz Deus à condição de criador do universo físico, e, ao mesmo tempo, você espalha nas consciências o método da dúvida metódica, então, das duas, uma: Deus se torna apenas objeto de fé cega. Então, quer dizer, o abismo entre conhecimento e fé está montado aí, quando, na realidade, a própria noção de fé subentende o conhecimento. Até hoje, você vê que nos debates públicos, você tem ciência de um lado e fé do outro. Mas são essas duas entidades, elas não existem, elas são como se, são hipóstases. Não existe um treco chamado ciência é o treco chamado fé. Isso realmente não existe. Quer dizer, você não vai construir edifício teológico inteirinho baseado em fé. Isso é absolutamente impossível. Porque, por exemplo, você, quando você vê ali no Evangelho, né, as pessoas que vão ao Jesus Cristo pedir a cura de uma doença, né, elas fizeram realmente isso ou elas somente tinham fé que fizeram? Né? Quer dizer, eles tinham uma experiência. A experiência é conhecimento. E o elemento de fé estava tão imbricado na própria experiência que não dá para você separar uma coisa da outra. Quando o sujeito diz para Cristo, eu não posso me curar, mas você pode. Por que eu posso curar você? Porque você é o Filho de Deus vivo. Então, tem esse elemento de fé. Tá certo? Mas, e a cura? Foi apenas fé ou aconteceu efetivamente? Uma coisa é absolutamente inseparável da outra, quer dizer, houve um fato, né, e dentro da composição desse fato tem um elemento de fé que costura vários outros elementos, mas não dá para separar aqui tem o conhecimento, ali tem a fé. Isso é absolutamente inviável. É uma coisa que se pode dizer, mas não praticar. Por outro lado, em qualquer conhecimento humano, o elemento de fé também está presente. Não é possível você separar, por exemplo, você pega qualquer conhecimento científico, por mais banal que ele seja, né? Quer dizer, você tem alguma fé na possibilidade de uma explicação racional que você não possui ainda. Isso sem contar os inúmeros casos em que a aposta numa explicação racional futura já justifica a tomada de posição desde já. O que é isso? É um ato de fé. Muito mais ousado até do que o do paralítico e do cego que foram curados por Jesus Cristo, porque a cura foi imediata, não foi... Ah, tenha fé que daqui 20 anos, 100 anos, 200 anos você vai ser curado. Não é isso? Então, vamos dizer, todas as promessas, né, da ciência, a ciência vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer... As pessoas acreditam nisso piamente. Né? Também, eu estava vendo um debate com Christopher Hitchens, e ele fala, não, nós somos contra a fé, nós queremos a razão e a ciência. Eu digo, esta razão e a ciência, para eles, são coisas que existem. Quer dizer, não são resultados de um esforço humano baseado na fé de uma explicação futura. São como se, quer dizer, você nasceu com o dom da razão completo e acabado. Não teve que gerações e gerações apostarem naquilo e trabalharem com aquilo aos pouquinhos. Quer dizer, com um pouquinho de conhecimento rodeado de toneladas de fé. Então, quer dizer, a fé e a razão passam a ser entidades tão separadas no espaço quanto um corpo está separado do outro corpo. Quer dizer, é claro que tudo isso é mitologia, é claro que tudo isso são imagens hipnóticas apenas. Não tem nada a ver com a realidade das coisas. Né? Elas não são objeto de experiência. Se você pedir para o Christopher Hitchens, me dê um exemplo, né, de razão que tenha aparecido em estado puro. Não existe isso. Ou um exemplo de fé que tenha surgido em estado puro. Quer dizer, o sujeito tem fé numa coisa da qual ele nunca ouviu falar, que ele não conhece, que ele não tem experiência nenhuma. Fala, isso aí não existe. Uma outra coisa, que quando Bossuet afirma que a importância de ideias gerais confusas que encerram verdades essenciais, não, aqui o Etienne Couvert observa, o que Descartes chama de ideias claras e distintas, que seriam as únicas portadoras, segundo ele, do caráter de evidência, essas são as formas dos objetos conhecidos. São esses entes de razão, princípios ou axiomas matemáticos, números, proposições deduzidas desses princípios, modelados pela inteligência segundo as convenções necessárias do nosso espírito. são utensílios lógicos destinados a permitir a medida do real, na medida em que eles são extensão e movimento. São os conceitos mais universais, os mais desprovidos de conteúdo, os mais vazios. Então, esses são os primeiros princípios da lógica e da aritmética elementar. Então, essas seriam as únicas certezas. Sem a passagem pela percepção sensível, e, no entanto, o seu ponto de partida é mesmo o real exterior, mas na medida somente em que este é quantificável. Quer dizer, as únicas certezas são aquelas que nós obtemos quando nós puxamos dos objetos percebidos sensivelmente os seus caracteres matemáticos e lidamos somente com isso. Só que ele diz o seguinte: o que é conhecido pelo espírito com certeza não é o número, mas a coisa numerada. O número é um aspecto que você discerne de uma coisa que você percebeu. Se você não tivesse certeza da percepção da coisa, muito menos você poderia ter a medida dela. Então é o que ele diz aqui. Dois nadas mais dois nadas não fazem quatro nadas. Eles não fazem absolutamente nada. Tá certo? Então ele diz o que duas árvores mais duas árvores fazem quatro árvores. São as árvores que são efetivamente conhecidas e não o seu número. O número é uma coisa que você extraiu delas por abstração. E se você não tivesse do que abstrair, você não poderia chegar a coisíssima alguma. Tá certo? Então, vamos dizer, essas relações lógicas todas, elas são construídas pela nossa mente. Elas têm uma certeza na medida que elas não afirmam senão elas mesmas. No sentido que diz Descartes, que aqui tem outra frase. Eu não estou achando aqui, mas onde ele diz que a ideia clara e distinta, que ela é verdadeira, porque eu percebo a sua clareza e distinção. Então, você vê que é um raciocínio puramente circular. Então, em tudo isso aí, o que você vê? Você vê véus em cima de véus. Mentira, ocultação, fingimento, hipocrisia, etc, etc. Construir toda uma máquina, toda uma parafernália, que ao longo dos tempos irá desencadeando o seu efeito sem que as primeiras gerações, pelo menos, percebam o que está se passando. E note bem, esses procedimentos, eu já verifiquei, isso afeta, não é Descartes, não é Maquiavel, é toda a filosofia do início da modernidade. Nós fomos, de certo modo, colocados dentro de uma imensa arapuca, onde ninguém pode dizer as coisas do jeito que está vendo, onde tudo tem a necessidade do disfarce e sempre, vamos dizer, sob o pretexto do medo da Inquisição. Falo, mas que medo da Inquisição tinha na Inglaterra? Que medo da Inquisição tinha na Holanda? Que foram justamente os países onde essas coisas, de onde essas coisas se difundiram. Tá certo? Quer dizer, então, o medo da Inquisição também é fingido. Eles não tinham medo nenhum da Inquisição. Estava fora do alcance dela completamente. Então, vamos passar aqui algumas perguntas. Então, antes de tudo, deixa eu ler aqui uma coisa que... Aqui, José Roldão me manda uma mensagem aqui. Na verdade, não se trata de uma pergunta, mas de um comunicado. Sábado, 25 de setembro, faremos o primeiro encontro dos alunos do Seminário de Filosofia em Portugal. Acontecerá na cidade do Porto, e em princípio somos 8 pessoas. Peço-lhe, por favor, que o senhor comunique aos alunos em algumas de suas aulas para que outros que estejam a viver em Portugal possam entrar em contato conosco caso queiram participar dos próximos encontros. Então, aí, pessoal que está em Portugal ou que viajar para lá, entre em contato com José Roldão através do e-mail joseroldão@gmail.com. Excelente, quer dizer, aos poucos esses grupos vão se formando aqui e ali. E isso, evidentemente, potencializa o efeito desse curso. Aqui, Érico Valente pergunta: muitas vezes tenho pensado se não há obra do maligno na derrubada dos grandes impérios da era moderna, no intervalo de tempo de menos de 30 anos. Né? Brasil, 1889. Russo, 1917. Austro-Húngaro, 1918. Alemão, 1918. 1918, Império Otomano. É claro que existe, porém nós não podemos esquecer que a constituição desses impérios também teve a presença do maligno. No surgimento, vamos dizer, dos estados modernos, que depois se alastraram, vamos dizer, se tornaram impérios, é um processo que eu mesmo analisei no livro Jardim das Aflições, e está lá, isso implicou, então, vamos dizer, a fragmentação da igreja em igrejas nacionais, da própria França, que continuou sendo católica, mas tinha lá o que ele chamava Igreja Galicana, na qual as decisões fundamentais eram tomadas pelo rei e não pelo Papa, inclusive a nomeação de bispos. Né? Então, a maior parte dos conflitos que existem, os conflitos históricos, eles não são conflitos entre o bem e o mal, são conflitos entre o mal e o mal. Aqui, o Nestor pergunta: como faço para me incluir no grupo de estudos estratégicos e poder ter acesso à bibliografia? Vou lhe dar o endereço aqui do Jaime Neto, que coordena esse negócio. NetoBJ, tudo junto, netobj@gmail.com. Agora, também tem aqui estudos-estratégicos-cof@googlegroups.com. Escreva para um desses dois e você estará. Marcos Vinícius Rezende pergunta: acabo de me inscrever no curso e participar da primeira aula. Gostaria de saber o que devo fazer agora, o que devo ler, o material a ser adquirido, etc, etc. Por enquanto, a única coisa que você deve fazer é ouvir as aulas. Você ouve a aula que nós estamos transmitindo agora e vai acompanhando desde a primeira. Nas aulas subsequentes, eu passo alguns exercícios e recomendo algumas leituras. Não precisa se precipitar, não precisa fazer nada, não há material algum que você precisa comprar no início. Tá? Então, geralmente, quando eu indico algum texto, na medida do possível, a gente disponibiliza o texto no próprio site. Tá certo? E eu não pretendo sobrecarregar vocês de leituras obrigatórias durante este curso, mas eu tenho a impressão que uma série de leituras vão se tornando naturalmente necessárias e as pessoas mesmas descobrem que elas têm que ler. Não se preocupe com isso, não. O que tem que fazer, vamos dizer, os exercícios que tem que fazer, esses tem que fazer. Né? Sobretudo nas primeiras aulas eu dei vários, esse exercício tem que ser feito não só uma vez, mas muitas vezes. Aqui, Jaime Neto escreve: invito um depoimento, uma reflexão que fiz sobre o curso de filosofia e seus ensinamentos. Hoje, terça-feira, 21 de setembro, fui fazer um favor para um amigo e no decorrer do trajeto, onde fui buscar o objeto a ser emprestado, fiquei pensando se a pessoa reconheceria a minha atitude, se ela soubesse o que tive de fazer para emprestar o objeto. Assim, esse reconhecimento era confortado pelo conhecimento de saber que todo bem que fazemos é através de Deus e que mesmo o meu amigo não reconhecendo, me aproximaria de Deus para fazer um bem. Mas isso é perfeito. Quer dizer, o reconhecimento é bom para ele, não para você. Né? Nunca precise de reconhecimento e nunca precise de gratidão de alguém, de ninguém, ninguém, ninguém, nem que seja sua mulher, seu filho, sua mãe, sua avó, sua tia. Né? Desse modo, fiquei pensando no amor de que somos feitos. E numa aula, quando o senhor disse que o que move o ser humano é o amor ao próximo, não o egoísmo, Hobbesiano, na luta de todos contra todos, não demorei 4 minutos para meditar, refletir e concluir que o que o senhor tinha dito era a mais pura verdade. Desde então, passei a meditar muito mais sobre isso. Mas é claro que, vamos dizer, se fosse a sociedade humana, fosse a luta de todos contra todos, ela não duraria 2 dias. E as pessoas que participam, vamos dizer, dos aspectos conflitivos são umas poucas e só participam de vez em quando. Por exemplo, quando eu estive descrevendo esta questão, vamos dizer, das regras comunais, como as chamam os Inovievos, né? Claro que as regras comunais são muito importantes, mas elas não são uma luta de todos contra todos. O fato de você lutar pela sua sobrevivência, pela sua ascensão, social não significa que você quer destruir os outros. Você quer o seu bem, evidentemente, o que não significa necessariamente querer o mal para os outros. Não é isso? Mais ainda, é impossível você fazer qualquer benefício para si mesmo, por mais egoísta que seja o seu objetivo, sem você beneficiar alguém, pelo menos a sua família. Né? Então, em todos esses casos, o que realmente fundamenta a sociedade humana é o amor ao próximo. Agora, esse amor é imperfeito, ele é cheio de contradições e limitações, que são exatamente o pecado original, mas isso não modifica. Note, meu pecado original não modifica a nossa natureza. Né? Modifica a nossa situação cósmica, por assim dizer, mas não a nossa natureza. E hoje à noite eu acabei de rezar, fiquei pensando na libertação que esse curso tem me proporcionado. Agora não preciso mais ficar preocupado em me mostrar melhor para os outros, aparecer como estudante erudito. Porque tudo que sei é através de Deus. Se aprender alguma coisa, é Ele que tem que perguntar, esperar a confirmação para saber a verdade. Olha, isso aqui é fundamental, quer dizer, a ânsia de saber pode se transformar, vamos dizer, numa perversão, onde acontece o mesmo processo cartesiano, quer dizer, o seu conhecimento se sobrepõe à realidade. Na verdade, tudo que nós sabemos, nós esquecemos. Nós não temos a posse do conhecimento, nem do, vamos dizer, dos conhecimentos mais mínimos. Né? Quantas vezes você não se esquece de coisas importantíssimas para você que você conheceu ao longo da vida inteira? Não é isso? Então, nós não temos a posse do conhecimento. Se não existisse, vamos dizer, a atuação permanente da providência divina que restaura a nossa inteligência, restaura a nossa memória, então nós não saberíamos absolutamente nada. Portanto, é claro, é justo e bom que você busque o conhecimento. Mas que você o busque com a confiança em que Deus vai restaurar o seu conhecimento e que Ele vai te ensinar o que for preciso. Ele é a fonte do saber, não é você mesmo. Então, por isso mesmo que eu digo, se você não tolera o estado de dúvida, então você é um gnóstico que quer ter o conhecimento universal, a certeza de tudo. Isso não é acessível a nós e não, absolutamente não é necessário. Eu penso, por que serviria eu ter o conhecimento universal, absoluto, todas as coisas? Eu? Né? O que eu poderia fazer com isso? Nada. Então, o ser humano tem um conhecimento comproporcionado à sua natureza e às suas possibilidades. E isso é tudo. Tá certo? Então, não interessa você ter o... Vamos dizer, muitas vezes as pessoas entram numa busca errada da certeza e não a encontram, então chegam à conclusão de que não há conhecimento algum. Por quê? Porque elas querem ter logo a certeza definitiva sobre as coisas mais importantes. Eu digo, mas por quê? Você tem certeza, por exemplo, do que você fez ontem? Não. Então, o que você fez ontem é da sua conta e está na sua escala. Nem isso você consegue saber direito. Então, por que você não parte, vamos dizer, dessas certezas mais acessíveis, mais elementares, mais modestas e que são importantes para você? E daí você vai, aos poucos, você vai crescendo e adquirindo outras certezas. É o único meio possível, mas a gente encontra, né, moleques de 14 anos que fizeram a pergunta: qual é a finalidade de tudo quanto existe? Pensaram 5 minutos, não encontraram, falaram: bom, então não há conhecimento, é tudo incerto. Quer dizer, a coisa de uma presunção absolutamente psicótica. Então estas perguntas que deveriam ser as mais nobres, elas se transformam num meio de degradação da pessoa, num meio de autodestruição. Marcos Alcântara: depois de ler as obras O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, de Esther Queiroz, e sentir que a humanidade é um balde de esgoto por causa das referidas, fiquei curioso de saber qual a importância desse autor para nós. Bom, é claro que pelos seus assuntos, pelos seus temas, né, o Essa de Queiroz é um explorador de pequenas misérias humanas. Tá certo? Essas misérias existem, tá certo? Mas elas só têm algum sentido quando comparadas, por outro lado, onde a grandeza, a santidade, etc, etc. Se não há as duas coisas, então a miséria em si mesma, comparar miséria com miséria, é o nada, né? Mas você não pode esquecer que o próprio Essa de Queiroz percebeu isso. Tá certo? E quando ele escreve, por exemplo, A Ilustre Casa de Ramírez, ele consegue fazer um contraste, uma tensão entre os elementos de miséria e grandeza que tem no ser humano. Ou seja, é um livro bem melhor do que esses. Né? Então ele não parou por aí. O Essa de Queiroz é um exemplo de, me parece, de honestidade, progresso contínuo, de aprofundamento na compreensão da vida. E, sem contar, vamos dizer que é um dominador tão perfeito da língua que nós não podemos deixar de aprender com ele. Mas O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio não dão a medida do que é o Essa de Queiroz. Né? Você lê A Ilustre Casa de Ramírez e Os Maias, você vai ver que a coisa tem... Essa de Queiroz sabia muito mais do que no tempo que ele escreveu esse livro. Ronald Robson. Em livros de crítica literária, estilística, filologia e afins, costuma encontrar uma grande inadequação no uso dos termos como sensibilidade, emoção, etc., como contraposto a outro, como razão, pensamento lógico, que tais. Inadequação essa, que noto, vale mais por uma falha de expressão do que por uma falha de percepção. Esses e outros problemas me levaram ao estudo do que seja a função que cabe à emoção, à emotividade humana no conhecimento. Grande foi minha surpresa descobrir que Max Scherer reivindicara em sua Antropologia Filosófica o estudo especial a esse aspecto do homem que teria sido historicamente menos acabado. Caso sempre aparece como um inimigo, algo que cega o espírito. Aí é a, ainda é a influência cartesiana, quer dizer, ele resume tudo isso sob a denominação de paixões. Paixões é aquilo que nós padecemos, portanto, algo que é determinado, segundo Descartes, apenas por, vamos dizer, por fenômenos que se passam no nosso corpo e que afetam, então, a nossa racionalidade, impedindo que ela funcione como deveria. Não é isso? Então, você pode contrastar isso com o que dizia Hegel, que nada de grande no mundo se fez sem paixão. Não é isso? Então, claro que você pode ver as emoções pelos dois lados, mas eu não creio que em todos esses casos se tenha uma ideia muito adequada do que é o fenômeno. Afinal de contas, se você fala emoção, por exemplo, você ficou com raiva e torceu o pescoço de um sujeito, e depois você ouviu Johann Sebastian Bach, você diz que teve uma emoção nos dois casos. Me parece que a distinção qualitativa entre essas duas emoções não permite dizer que elas sejam espécies do mesmo gênero. Não são a mesma coisa. Quer dizer, o simples fato de você enquadrar tudo isso sob o nome de emoção ou de sentimento, bom, te ajuda a expressar o que você quer dizer, mas não parece que corresponda à natureza da coisa. Eu prefiro deixar esse assunto, vamos dizer, para uma outra ocasião onde nós tenhamos mais instrumentos para analisar isso. Eu acho que esse não é exatamente não é esse o momento certo. Isso quer dizer, como você pode chamar de... Por exemplo, eu disse para vocês que quando você tem, vamos dizer, a experiência da alma imortal, você tem uma sensação de júbilo. Não é isso? Quer dizer, eu vou chamar isso de emoção. Não é isso? Mas se vem um pitbull me morder, eu também tenho uma emoção. Seriam duas espécies do mesmo gênero ou seriam coisas absolutamente diferentes? Não é isso? Eu ainda não tenho a terminologia certa para poder explicar isso com muita clareza, embora eu veja com clareza. Celina Vieira pergunta: assistindo a fragmentos do vídeo Soviet Story, me deparo com aquilo que conclui ser a consideração verdadeiramente em questão. O socialismo publicamente advocou o genocídio no século XIX e XX. Com Marx e Engels, em 1849, primeiramente no Jornal de Marx, Engels escreveu sobre a guerra de classes usando termos marxistas, apesar de não haver ali o capitalismo propriamente dito. Escreveu que sociedades primitivas, bretões, bascos, escoceses, sérvios, que não teriam como receber o socialismo e a revolução, deveriam ser eliminadas, porque lixo social era um lixo social. Karl Marx disse: as classes e raças fracas demais para conduzir as novas condições de vida devem deixar de existir. elas devem perecer no Holocausto Revolucionário. Minha pergunta é, foram eles que de fato inauguraram a pregação pública do genocídio? Olha, eu não, documentadamente, não se conhece outra pregação geral aberta do genocídio antes de Marx e Engels. Quer dizer, não só uma pregação, mas uma justificativa de toda uma teoria histórica por trás, para dizer por que, que essas populações devem ser eliminadas. Não há documento disso antes dos dois. Nós podemos dizer que eles inventaram, não é errado. Marcos Maris, me coloquei uma pergunta teológica. Depois das terceiras aulas 56 e 57, o senhor falava do reajuste necessário de foco no que se refere à alma imortal, me ocorreu a seguinte dúvida. Se a vida só encontra sentido pleno após a morte, como se dava então a realidade humana no paraíso de Adão e Eva antes do pecado original? Existia alguma espécie de metamorfose da alma após o pecado? Sim, exatamente esse o conceito do pecado original, quer dizer, ou do homem cai, vamos dizer, do estado de graça, e passa a sofrer, então, uma série de limitações. Mas como se dava, então, a realidade no paraíso de Adão e Eva? Só tem um jeito de você descobrir. Quer dizer, você tem que aprofundar a consciência de imortalidade. Isso não sou eu que tenho que responder. Você pode ter algum conhecimento disso, muito vago e confuso, porém, ao mesmo tempo, inegável e auto-evidente, mediante a concentração na consciência de que você é uma alma imortal. E essa consciência, eu repito, você adquire na medida em que... isso aqui é fundamental. Todas as experiências que nós temos, todas as vivências que nós temos, são passageiras e fragmentárias. Todas. Você não é capaz de dizer que tem uma que é permanente. Mas no fundo delas existe a consciência de que você é você, de que você é um sujeito agente, né? E, ao mesmo tempo, o recipiente das ações dos outros. Então, este núcleo que nós só conhecemos através de uma, aspas, emoção, de identificação conosco mesmos. Isto que nós verdadeiramente somos. E isso aí abrange tudo o que nós fomos e seremos em todos os momentos passageiros da nossa vida. Se nós fôssemos constituídos apenas dessas experiências passageiras, nós não seríamos nada absolutamente. Porém, se fosse assim, nós não teríamos nenhum senso de continuidade entre elas. Então, o que costura as nossas várias experiências? Podemos dizer que é a nossa consciência? Não, porque a consciência também é intermitente. Existe algo abaixo dela que não é um componente da minha subjetividade, mas do meu verdadeiro ser, que faz com que eu entenda que todas as minhas experiências são minhas. E este núcleo, considerado não somente em si mesmo, abstratamente, mas concretamente, como o portador, o personagem de todos estes acontecimentos e de toda a sua vida, quer dizer, o sujeito real de toda a sua vida, os acontecimentos grandes e pequenos. Isto é você. E isto é a sua imortalidade, porque esta é a sua consistência permanente. Então, para você despertar isso, por exemplo, basta você se lembrar de uma coisa que você sentiu, pensava quando era pequenininho, quando tinha 3 anos, e você saber que você ainda é o mesmo. Você se identificar com aquele que já passou, e você saber que ele ainda está ali. Mas aonde ele está? Ele está no espaço? Não, não está. Ele está na sua memória? Eu digo, se ele estivesse somente... se ele fosse somente um elemento da sua memória, você teria que dizer que ele não existe, que ele só existe agora, neste momento, como uma coisa pensada. Eu digo, muito bem, mas se você disser isso, por que você está privilegiando este momento em relação àquele? Por que este é real e aquele é irreal? Não há nenhum motivo para você fazer isso. Nós frequentemente temos essa impressão. As nossas memórias só existem como pensamentos que nós estamos tendo agora. Agora, durante quanto tempo? 2 minutos? 3 minutos? 10 minutos? 15 minutos? Este agora não existe, meu filho. Só existe a realidade daquele ser que se prolonga no tempo e que continua existindo. E que é tudo isto. de modo sucessivo e simultâneo ao mesmo tempo. Esta é a substância do eu. Tá certo? Então, longe de acompanhar os teóricos aí da gnose e da nova era, que dizem que você precisa se livrar do eu falo, não, o eu é a única coisa que você tem. Mas o verdadeiro eu, que é o eu inteiro, e não o eu do momento. O eu do momento é só uma imagem que você está tendo agora e que pode ter outra amanhã. Por exemplo, o que você pensa, as suas opiniões a respeito de você mesmo. Né? Eu já pensei mil vezes que eu sou o rei da Inglaterra e que eu sou um mendigo, que eu sou um gênio, que eu sou um idiota, que essas são opiniões que eu tive. Mas quem teve essas opiniões? É? Eu. Então, este eu que teve essas várias opiniões e que as abrange todo esse maço, vamos dizer, de conflitos, de tensões, de paradoxos, e que ao mesmo tempo tem um sentimento de unidade, tudo isso, esse é o verdadeiro eu. E é esse que Deus conhece. Veja, a nossa imortalidade é tão inacessível, tão de difícil acesso para nós, quanto o nosso simples eu. Se você consegue saber algo do eu, você sabe algo a respeito da imortalidade. Porque você sabe que este eu verdadeiro ele não depende de nenhum suporte físico, porque ele é a condição de possibilidade que exista um suporte físico. Porque o seu corpo também já mudou, não tem uma célula que esteja aí que estivesse 20 anos atrás. Então até a unidade do nosso corpo depende deste eu profundo. Né? Então, a sua verdadeira, você só pode existir no plano deste eu. O resto são tudo impressões passageiras. E essas impressões se desfariam no ar se não existisse essa continuidade. Você não pode dizer que essa continuidade é feita pelo seu cérebro. Né? Cérebro também muda, meu filho. Né? Quantas células do seu cérebro já foram queimadas? Você não vai dizer que o cérebro é o padrão de unidade. Você está brincando com isso? Então, você entende que você tem uma existência que transcende a sua existência física, porque a existência física não para como está por um único segundo, ela está mudando o tempo todo. Mas, no entanto, você sabe que você tem alguma realidade que lhe permite, inclusive, ser sujeito de responsabilidade moral. Se nós não tivéssemos esse eu, não faria sentido ter responsabilidade moral. Nós podemos dizer, a unidade de um bichinho é somente a unidade daquilo que está na memória dele agora. Ora, mas nós sabemos que nós temos em nós coisas que não estão na nossa memória, mas com as quais você conta. E que podem, eventualmente, ser puxadas da memória. É? Você é capaz de conceber um gato fazendo um esforço de memória? É? Para lembrar algo que ele não lembra, mas que ele sabe que está lá? Ele não pode fazer isso. Ele só tem a memória momentânea. Nós temos abaixo da memória, tá certo? Nós temos uma continuidade que é o fundamento da memória, o fundamento da rememoração, o fundamento da reconquista do passado, o tempo redescoberto, como dizia Marcel Proust. Né? Lê um Proust, você vai ver que coisa maravilhosa é isso. Quer dizer, você vai puxar da memória coisas que não estão lá. Como é que nós podemos fazer isso? É porque existe em nós este elemento miraculoso, que é o verdadeiro eu. Muitas vezes, quando nós falamos eu, nós estamos nos referindo a este. E outras vezes, estamos nos referindo apenas a um componente passageiro dele. Tá certo? Então, não é para jogar fora o eu, não. O eu é a coisa mais preciosa que tem. Mas eu estou falando do eu verdadeiro e não dos eus que você foi colando nele. Tá entendendo? E que são, de certo modo, só apenas parte dele. É isso. Então, na hora que você percebeu a sua unidade ontológica, você percebeu a sua imortalidade na mesma hora. Quer dizer, o esforço não é para pensar a imortalidade, é simplesmente para pensar a continuidade do eu. Então, este eu, evidentemente, ele tem uma forma. Ele não é infinito. Ele tem uma forma, é limitado, porque ele é você e não o outro. Tem coisas que o outro sabe que você jamais saberá. Não é isso? Então você está separado dos outros pelo conjunto dos dados de consciência que estão na memória e que podem ser recuperados e outras coisas que podem vir a ser conhecidas no futuro. Então, quer dizer, é este eu que pode falar com Deus, os outros não podem. Porque ele tem esse atributo, vamos dizer, da perenidade. Então, na hora que você percebe esta existência do eu, você percebe que ela em si mesma é um negócio miraculoso. Porque, vamos dizer, o que você chama de alma, esta alma foi criada, ela não existia. Né? Agora, o que Descartes chama de eu é apenas a consciência momentânea que um pensamento tem do próprio pensamento. Eu digo, mas que coisa mais pobre. Ele chega ao eu por redução. Como faz? O pessoal vedantino também vai jogando fora as memórias, sentimentos, etc, etc. Não é assim. É inclusão, meu filho. Quer dizer, você jogando tudo fora, sobra o quê? Um conceito vazio de eu como, vamos dizer, aquele puro feixe de consciência, aquela luzinha que está iluminando os objetos, né? Como na fenomenologia e no vedantismo, né? Eu digo uma coisa, é que este eu, cartesiano, vedantino, husserliano, né? Ele é apenas uma intencionalidade. Ele é apenas um conceito abstrato. Né? O eu que existe verdadeiramente é aquilo que existe desde que você nasceu até agora, e do qual este aí é apenas uma impressão momentânea. Então, como é que essa impressão momentânea pode ser a base do outro? Não é possível. Estão me entendendo? Então, aí você, pela primeira vez, você entende o que quer dizer alma. Né? Quer dizer, a alma já, aí já não é só no sentido, vamos dizer, do princípio animador dos corpos, como na antiguidade, mas é o princípio animador, vamos dizer, junto com a consciência que é continuamente alimentada pela providência e que pode crescer e se ampliar indefinidamente. Eles dizem, pô, oh, raios, esta é a minha alma. Eu sou tudo isto. Veja a infinidade de coisas que você sabe. Informações que passaram por você por um segundo e que estão em algum lugar do fundo da sua memória e você pode recuperar. Isso tudo é você. E você nunca vê isso como um todo. Mas é como no poema do Mallarmé, é nisso que você se transforma no ato da morte. E é por isso que as pessoas que tiveram a experiência de ressurreição, elas dizem que naquele estado elas sabiam muito mais do que agora. Por quê? Porque tudo aquilo que em nós só aparece, vamos dizer, como sucessão e depois se perde para sempre, está ali tudo presente de novo. Aquela história de que você recorda a sua vida inteira num relance, isso é verdade, isso acontece mesmo, os depoimentos são muitos. Mas não é só a sua vida, é tudo o que você sabe. Né? Imagina se tudo o que você soube, todas as experiências que você teve, estivesse ao seu alcance plenamente agora. Né? Este é o estado post-morte. Ah, então eu sou que nem Deus. Não, você é um só, meu filho. Você só tem as suas experiências, você não teve as minhas. Né? Você continua sendo uma individualidade. Então você ainda tem uma vida, você ainda tem existe uma biografia post-morte. É um mistério isso, mas nós, essa é uma das coisas que Bossuet dizia, nós podemos conhecer confusamente, no entanto, sabemos que isso existe. Não é isso? Ora, pega um ser humano. Né? Está aqui você, olha, está aqui a Roxane. Eu vivo com essa mulher, vai fazer 27 anos. Eu tenho uma visão clara e distinta dela? Não. Pessoas que eu conheço, meus amigos, minha mãe, né? Meus filhos, cada um deles é, vou dizer, uma névoa. Neva luminosa, mas e distinta das outras. Mas eu não as conheço como ideia clara e distinta. Por quê? Porque elas não são criações da minha inteligência. Né? São entes que eu encontrei na minha vida real. E eu também para mim sou uma névoa luminosa. Tá entendendo? Não sou uma ideia clara e distinta. O eu cartesiano, sim, uma ideia clara e distinta, mas ele não existe, né? Ele só existe. Quando Descartes diz, ah, isso aqui é perfeitamente verdadeiro no instante que eu penso. De quanto tempo dura esse instante? 2 segundos? 1 segundo? 1 milionésimo de segundo? Você não sabe. Então, dizer isso e não dizer nada é exatamente a mesma coisa. Marra Signorelli, quando um homem é gerado, não há aí uma criação de uma nova alma por parte do próprio Deus? Isso já não bastaria para destruir a hipótese do Deus relojoeiro? Perfeitamente. É? Deus pode ter me conhecido desde a criação do mundo, mas ele me cria num determinado instante. É? Quer dizer, eu era uma possibilidade na mente dele, ele efetiva esta possibilidade, tirando do nada. Então, a criação das almas... Quer dizer, é o elemento fundamental da criação. Eu digo, e a estrutura do mundo é constituída, sobretudo, do sistema. Né? Os gnósticos falavam do pleroma. Eu digo, bom, eu vou usar a palavra pleroma num outro sentido. É a coleção inteira das almas imortais. Né? Isto é a realidade do mundo. Quer dizer, o mundo físico foi feito apenas para sustentar a existência dessas almas durante um período, durante um tempo. Mas... Vamos dizer, o pleroma das almas imortais, bom, ele vai continuar existindo eternamente. Então, é isso que se chama o verdadeiro mundo. Alexandre Müller, não sei se compreendi bem, segue essa pergunta. Para Descartes, então, a realidade aparece à consciência humana com mais ordem, menos riqueza, no final das contas. O que equivale a dizer que tal ordem, a estrutura do real, está, mais do que se pensava, acessível ao homem? A realidade agora é uma máquina, e por quanto máquina, está mais sujeita à ação humana transformadora. A partir dessa concepção aviltante da realidade e da equiparação do homem a Deus, temos aí o germe da enfermidade revolucionária e do delírio científico da onipotência. Brilhante! É isso mesmo que eu estava querendo dizer. O Descartes é, uma vez chamei o Kant de pai da porcaria. Falei, não, mas Descartes é o pai, mas Descartes é o avô. O corte cartesiano não é Beto Moraes. O corte cartesiano não é a repetição farsesca do pecado original? Sim. Pô, vocês estão me entendendo, mas é melhor do que eu mesmo. Lívia Oliveira, congratulações pela brilhante aula. Só uma retificação. O lugar onde foram achados os mais antigos livros gnósticos, entre os quais Vanessa Tomás, não foi mais morto. Sim, Nag Hammadi, perdão. Foi exatamente o que ele diz aqui. Logo na primeira parte, né? Eu esqueci. É Nag Hammadi, em 1946. Tem razão. Obrigado. André Ricardo Randazzo Gomes. Platão não é um autor que prefere usar a função apelativa da linguagem antes que a função denominativa? Sim, não, ele alterna entre as duas. Platão está nitidamente exercendo uma ação, mas qual é a ação dele? Que ele quer exercer, ele quer puxar as pessoas para a visão de Deus, para a visão do bem. Né? Então, todas aquelas peças de teatro que ele fez, porque os diálogos são peças de teatro, visam inspirar as pessoas para isso. Então, isso quer dizer, Platão não tem uma doutrina definitiva na qual ele queira passar. Platão definitivamente não é um gnóstico. Né? Ele não tem o segredo de tudo, ele não tem a identidade suprema. Né? Ele tem, vamos dizer, aquela visão confusa da luminosidade do bem supremo. E é para isso que ele está chamando as pessoas. Então, é claro que ele usa a linguagem apelativa, porém, nem sempre. Às vezes, ele está realmente descrevendo a estrutura da realidade tal como ele a vê. Lima Rocha pergunta, o assunto de hoje não estaria coerente, pelo menos em parte, com aquilo que o senhor disse? Denomino paralaxe cognitivo deslocamento, às vezes radical, entre o eixo da construção teórica do pensador e o eixo da sua experiência humana real? Sim. Tá certo? Só que, veja, quando eu denomino isso como paralaxe, estou apenas descrevendo a estrutura lógica do fenômeno. Né? Agora, eu não estou dizendo qual é a origem da paralaxe e por que, que o sujeito chegou a ficar vítima da paralaxe. Tá certo? Mas, em alguns casos, a gente vê que há realmente um auto-engano, por assim dizer, não totalmente inocente, mas não premeditado. Em outros casos, você tem a ocultação premeditada. Então, eu acho muito difícil você discernir onde tem uma ocultação premeditada e onde tem simples paralaxe. Porque, em alguns casos, você tem a documentação da ocultação, como é no caso de Descartes, no caso de Maquiavel. Em outros casos, você não tem. Então, você tem que supor. E, assim, para não acusar injustamente ninguém, a gente diz que, num caso, houve a trapaça e, no outro caso, houve apenas paralaxe. Agora, a paralaxe está presente nos dois casos. Né? Num caso, apenas... a experiência real, o eixo da construção está deslocado em relação à sua experiência real, e, no outro caso, houve um deslocamento proposital. Proposital no começo, mas que em seguida se torna, por sua vez, estrutural, e o indivíduo não pode mais voltar atrás. Para voltar atrás, ele precisaria confessar que tudo que ele fez está errado. E como é que, quando que o sujeito vai fazer isso? Eu não conheço nenhum caso de filósofo que tenha dito, olha, tudo que eu escrevi é uma imensa besteira, tá certo? Não é nada daquilo, agora vou ter que começar tudo de novo. Sobre a gnose, não teria surgido no paraíso com o convite me trouxe, serei como Deus, precisamente. Né? Conhecendo o bem e o mal. Mas note bem, eu já expliquei isso uma vez. Conhecer o bem e o mal, nós temos que conhecer. Por exemplo, é feio você bater na sua mãe, sugiro que você não faça isso. Tá certo? É feio estuprar uma garotinha de 3 anos, sugiro que você também não faça isso. Tá? Então nós conhecemos o bem e o mal nesse sentido, mas na referência bíblica, você vai conhecer o bem e o mal como Deus o conhece. Tá certo? Então Deus determina o que é o bem e o mal. Então você passa a ser o determinante. Como no caso de Descartes. Quer dizer, eu tenho a liberdade total. Não existe na estrutura das coisas o bem e o mal que está embutido nelas. Sou eu que livremente escolho. Não, ninguém faz uma escolha totalmente arbitrária sem ele ter em conta os elementos de bem e mal que estão presentes nos próprios objetos. Você não consegue, vamos dizer, escolher uma gravata por motivo totalmente arbitrário. Né? Você vai, por exemplo, perguntar para sua mulher, essa gravata fica bem em mim? Né? Ora, se fosse totalmente arbitrário, você pega qualquer gravata, né? Pega aí, sei lá, a gravata fosforescente, né, com o desenho de um peru aqui e sai pela rua. Né? Tem gente que faz isso. Eduardo Ribeiro. Estou fazendo um estudo junto com um amigo que está desenvolvendo o seu TCC sobre a filosofia da ciência. Vou aconselhar a procurar o professor Alexandre Costa Leite, mas desde antes queria perguntar algumas coisas. Existe a possibilidade de definir ciência com o mesmo rigor conceitual, aquilo que se denomina ciências exatas e humanas? Olha, eu tenho a definição, eu acho insuficiente de ciência. Ciência é a estabilização provisória de certas investigações filosóficas. Quer dizer, quando um debate filosófico prosseguiu por certo tempo, tá certo? E você então esbarra em certas dificuldades que só podem ser resolvidas por meio de observação e experiência, então o conjunto das observações e experiências que preenchem esse intervalo se chama uma ciência. Toda ciência se destina fatalmente a voltar aos enigmas filosóficos que a constituíram inicialmente. A ciência é uma cristalização provisória de um conjunto de investigações que, durante algum tempo, pode prosseguir por meios estáveis e repetitivos, até que isso leve, vamos dizer, a novas confusões de princípio e você tem que voltar ao debate filosófico. Então, ciência é um intervalo na história de um debate filosófico. Né? Nesse sentido, tanto faz ciências exatas e humanas. Entendeu? Quer dizer, aliás, as ciências exatas elas criam muito mais problema do que as ciências humanas. Mas muito mais. Né? Quando você vê, por exemplo, o que aconteceu com Gottlob Frege no século, fim do século XIX, começo do XX, em que ele vê que os conceitos fundamentais da aritmética estavam todos confusos, falou, olha aí o que eu estou dizendo. Então, o pessoal achava que sabia, de repente você percebe que não sabe. Então você volta de novo a questões filosóficas fundamentais. Então essa dizer que as ciências se tornaram autônomas em relação à filosofia, isso é uma balela, isso é uma bobagem, isso é coisa de gente que não sabe o que está falando. Essa autonomia é sempre provisória. Mas as questões filosóficas de fundo, elas continuam ali. Apenas aconteceu que para resolver certos problemas filosóficos, era preciso, quer dizer, durante algum tempo, esclarecer certas coisas no domínio experimental. Então, ali, se prossegue durante algum tempo, seguindo um protocolo metodológico fixo, mesmo assim, não muito fixo, durante algum tempo. Mas, fatalmente, quanto mais uma ciência avança, mais ela vai voltar aos enigmas filosóficos que a originaram. Tá certo? Então, nenhuma ciência se desliga jamais da filosofia. Né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu coloquei, por exemplo, o problema do debate astrológico, eu li um monte de coisas sobre, né, Freud contra a astrologia, etc, etc. E cheguei à conclusão que aquilo estava enormemente confuso, que precisava esclarecer um pouco. Então, comecei a criar um processo metodológico para responder a seguinte pergunta. Qual a possibilidade teórica de você colocar esse problema de maneira cientificamente aceitável? Então, é claro que isso é investigação filosófica. Então, fui criando os métodos. Chegou uma hora, eu digo, opa, cheguei no limite. Agora, para responder a questão seguinte, é preciso um estudo experimental. Com, vamos dizer, uma casuística enorme. Eu não tenho essa casuística enorme, eu tenho dois ou três estudos que eu fiz, vamos dizer, para assim, a título de amostra. Então, uma investigação filosófica você faz com a sua cabeça e com papel e lápis. Agora, uma investigação científica pode requerer muito dinheiro. Tá certo? Então, chegou num ponto onde não dá para prosseguir. Quer dizer, criamos aqui o aparato conceptual para colocar o problema. Que eu acho o debate astrológico a coisa mais vergonhosa do século XX, porque é uma coleção de besteira de parte a parte, assim, pessoas opinando, tomando posição, como se aquilo fosse, vamos dizer, uma questão de dogma, por assim dizer. Então, o simples fato de as pessoas, a astrologia funciona ou não funciona, eu falo, meu filho, essa pergunta não é respondível se você não tiver meios de averiguar se o fato astrológico, isso é o fato das relações entre acontecimentos celestes e terrestres, pode ser averiguado por algum outro meio que não o meio astrológico. Se não tiver nenhum meio de investigar esses fatos, tá certo? Fora dos cânones da astrologia, então não dá para saber se a astrologia funciona ou não. Então existe a investigação sobre o fato astrológico, fato verdadeiro ou presumido, tá certo? Ele tem que ser investigado por um outro método completamente diferente. E quando você tiver alguma clareza quanto a isso, então você pode voltar à questão da astrologia como prática, como ciência, como pseudociência, etc, etc, etc. Tá certo? Então, no meio de mil e uma opiniões que foram lançadas a esse respeito, eu me gabo de ser o único sujeito que tentou seriamente colocar o problema. Os outros não tentaram seriamente, simplesmente opinaram. O cara gosta de astrologia, outro não gosta, tá certo? Mas ninguém colocou nem mesmo o primeiro problema, que é este aí. Quer dizer, por um lado existe uma alegação de que há certas relações, mais ou menos constantes e identificáveis, entre fatos que se passam, vamos dizer, no céu em volta de nós e certos fatos que se passam aqui no planeta Terra. Tá certo? E, por outro lado, existe uma série infindável de técnicas que foram desenvolvidas para supostamente decifrar, né, e expor quais são essas relações. Essas técnicas que se chamam astrologia. Mas as técnicas não têm nada a ver com o fato em si. O fato existe ou inexiste, independentemente de existir astrologia ou não. Qual é o meio de averiguar isso? Eu digo, bom, se você não criar um meio não astrológico de averiguar isso, o debate acabou agora, jamais saberemos. Tá certo? E foi justamente para tentar resolver isso que eu criei aquele método que eu chamei com esse nome horroroso de astrocaracterologia, que não é um método astrológico, é completamente diferente. Para depois poder conferir para ver se o que os astrólogos dizem é besteira ou não. Com a ressalva de que entre os astrólogos existem tantas teorias quanto as cabeças, e tantas técnicas quanto as cabeças. Então, eu considero que o debate astrológico do século XX foi um show de ignorância, de dogmatismo e de burrice como raramente se viu no mundo. Então, você pergunta, a astrologia é uma ciência ou uma pseudociência? Fala, claro que não é nenhuma coisa nem outra. Ela é um problema científico que jamais foi enfocado seriamente. E, no entanto, não é importante você saber se existe alguma relação ou de sincronismo, ou de causa e efeito, ou qualquer outra que seja, tá certo? Entre fenômenos celestes e terrestres, sobretudo depois daquela famosa pesquisa do Michel Gauquelin, que deu um indício fortíssimo de que existem essas relações, mas não como os astrólogos a descrevem, uma outra relação. Então, é um problema sério. Tá certo? Então, tem que ter primeiro uma investigação filosófica de tipo metodológico, conceptual e metodológico, e depois as investigações científico-experimentais, né, para preencher o negócio. Mas quando chegou na etapa das investigações científico-experimentais, falou, não tem a menor condição de fazer isso. Então, alguém que faça se quiser. Aliás, aviso, todo o material que foi dado no curso de astrocaracterologia, em 3 cursos, será disponibilizado num site filial do Seminário de Filosofia para o que estiverem interessados. Nós estamos preparando isso com a ajuda da Lúcia de Fátima Junqueira, que é a pessoa que mais estudou o assunto, e em breve isso estará online. A Lúcia colecionou todo o material de todos os cursos que foram dados. Ela mesma fez, durante o Congresso do Instituto Brasileiro de Humanidades, fez uma exposição brilhante do método Astrocaracterológico. E eu acho que é a pessoa que está mais, no momento, tem mais domínio da situação, então ela está nos ajudando a recompor o que foram esses cursos, logo esse material será disponibilizado. São questões interessantíssimas e importantíssimas, né? Então, espero que isso tenha respondido a questão do Eduardo. Né? Bom, eu acho que as outras perguntas ficam prejudicadas por essa definição. Muito bem. Ricardo Sanavi, apesar da confissão de Descartes que se mostraria mascarado, não seria possível atribuir à sua afirmação somos diferentes de Deus em potência, mas não em espírito? Uma conotação similar à afirmação de Jesus Cristo, vós sois Deus, fala de maneira alguma. Por quê? A definição de Descartes exclui a criação das almas. Deus criou tudo como extensão e movimento de guias almas. A própria consciência. E os mundos angélicos também são movidos por extensão e movimento? Não. Então, o Deus de Descartes definitivamente não é o nosso. Muito bem. Então, agora aqui vou passar algumas dicas dos grupos aqui. Com relação ao Grupo Mário Ferreira dos Santos, eu recebi esta mensagem do Eduardo Garcia de Queiroz. Todos os 22 capítulos do livro A Filosofia da Crise foram distribuídos para os integrantes do grupo para edição. Desses 22, 19 já foram editados e enviados aos alunos que farão a revisão. Então, logo recebo dos editores os 3 capítulos faltantes, esses serão de imediato enviados para a revisão. A expectativa do grupo é enviar para o professor Olavo o livro completo, editado e revisado na próxima semana. Maravilha! Se outros alunos do curso online quiserem passar a integrar o grupo Mário Ferreira dos Santos, por favor, mandem um e-mail para o coordenador Eduardo Garcia de Queiroz. E-mail Edgarque. As primeiras sílabas de Eduardo Garcia Queiroz. Edgarque. @uol.com.br. É excelente. Não conheço o dicionário, mas Paulo Ronan é altíssimamente competente. Aqui, o pessoal do grupo dos estudos estratégicos. Pelo que pude entender, as reuniões serão após as aulas do sábado do curso online de filosofia. Eu estou fazendo as reuniões imediatamente sem interromper o final da aula, já faz continuidade, porque outras pessoas também... Mesmo não participando ativamente, pode ter curiosidade de saber o que está se passando, então acho que deve ser parte integrante da aula. E se alguém tiver dúvidas em relação às atividades, pode passar para o meu e-mail, netobj@gmail.com. O nosso site já está quase pronto. Algumas pessoas se opuseram, mas vi que o site é fundamental e pertinente para o núcleo, eu também acho. Por exemplo, com o site, os livros estarão lá para serem baixados, eu não precisaria ficar enviando os livros por... toda a parte pelo Skype. Agora é importante que o acesso a esse site seja só com senha, porque nós não podemos publicar esses livros pela internet. Aí vai haver um problema de direitos autorais. Né? 3. Apresentação dos livros com os respectivos responsáveis. Livro 1. Novas Mentiras Velhas, de Anatoly Golitsyn. Responsável Carlos Velasco, Juliano Miller e Pedro Henrique de Lima. Quem quiser ajudar, por favor, mande um e-mail para o Carlos. covelasco@gmail.com. Livro 2. False Down. Lee Penn. Responsável Christian de Rosa e Everaldo Luz. Quem quiser ajudar, por favor, escreva para de Rosa, ponto Christian, sem H. fabricio@gmail.com. La guerre asymétrique, de Jacques Beau, responsável Fabrício. Quem quiser ajudá-lo, escreva para fabriciofil@hotmail.com. Livro 4, Les Nouvelles Arts de la Guerre, Gérard Chalian. Quem tiver domínio francês, por favor, pegue esse livro em vez de algum em português ou em inglês, ok? Quer dizer, não tem nenhum responsável ainda. É um livro pequenininho e muito interessante. Livro 5, Rules for Radicals, de Saul Alinsky. Responsável, André Silveira. E-mail, Andrés, com dois N's, ANNDRES99@yahoo.com.br. Livro 6, Total Empire, de Edmund Walsh. Responsável, Elion Gotti Neto. Quem quiser ajudar, envie um e-mail para eliongotti@gmail.com. The KGB and Soviet Disinformation, de Ladislav Bittman. Ninguém se manifestou ainda, então ninguém se apresentou para fazer o resumo desse livro. Livro 8, Plano Soviético do Estado Mundial. Também caso o livro 7, não tem ninguém. Esse livro é fundamental, então alguém tem que aparecer para fazer a apresentação desse livro, que está inclusive escrito em português. Observação, quem não tiver recebido algum livro, entre em contato comigo, então no netobj@gmail.com. Não chegamos a um consenso no caso do Juliano, pelo fato de que ainda não temos um cargo à disposição. Desse modo, peço que reze para que ele consiga outro emprego. E se chegarmos a um consenso de que precisaremos de um empregado e ele estiver disponível para nós resolver este impasse. No entanto, ele não pode ficar dependendo de nossas decisões. É verdade. Bom, eu acho que está tudo andando aí. Então, ficou aqui a dúvida de quando seria o dia ideal para apresentações. Note bem, eu não estarei presente nas apresentações, eu as ouvirei depois. Quer dizer, então vocês marquem o horário e dia que mais lhes convenha. Tá certo? Então, se não há outras perguntas, tem alguém perguntando alguma coisa aí por online? O Jaime avisou que o Rodrigo se apresentou já para o livro da KGB. O livro da KGB and Soviet Disinformation, do Ladislav Bittman. Então, o Rodrigo vai fazer a apresentação. E o Plano Soviético de Estado Mundial. Pelo amor de Deus, leiam esse livro. Tá? Então, se não se apresentou ninguém essa semana, até na semana que vem. E pode marcar o dia, qualquer dia, porque esse material, agora tudo tem que ser gravado. É isso, e ficar online. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.